Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! I am Agnes Oblige, servant and vessel to the Crystal of Wind. The Crystal's light is mother to all creation, to all life. Purified by the Vestal's rites, their incandescence wards the world from disaster. And so I pray, now as ever before, and onward till the years take me. Começou a sua centésima, septuagésima, sétima edição. Com música de batalha e encontros aleatórios. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para, pela primeira vez, falar de um joguinho exclusivo do nosso portátil preferido. PS Vita! Bravely Default! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Sempre que possível, seja um pirata. Pirata é... Moleque, meu irmão. Moleque. Pirata, só não tem classe, cara, de zumbi nesse jogo, senão entre a gente faz o time do pirata, zumbi, cyborg, ninja. Eu tenho a leve impressão de que um Fire Emblem da vida aí tem quase tudo isso. Talvez só não tenha zumbi também. Me lembra daquele Pirates vs Ninja Voleibol. Pirates vs Ninjas vs Cyborgs vs alguma coisa. Era pirata, ninja, cyborg e zumbi. É isso mesmo. Exato. Só que é um jogo de navegador, bicho, porra. Não, não, era jogo de Wii mesmo. Jogo porreta. Caralho. Maneiro, jogo, irmão, de... Era vôlei ou queimada, não lembro. As grandes febres dessa década não, são... Não, não tinha vampiro. Faltou vampiro. Ah, é verdade. Faltou vampiro, é. E bruxa. Vampiro foi nos anos 90 e voltou agora com o vampiro agora. Com Mord Fronha, né? Vampiro Mord Fronha. Bruxa também, infelizmente, né? Estragando tudo. Enfim. E o Moloch! É, baixo frente soco mensal, porra é essa, unacceptable. Caralho, a gente chama a galera aqui pra nego vir dar esporro, né, cara? Sim, é verdade. Não chama mais ninguém, cara. Próximos podcasts vão ser só a galera que já gravou mais de 50 episódios, que aí ninguém... Todo mundo se sente parte do problema, aí ninguém zoa. E é isso aí, nessa semana nós teremos... Bravamente Padrões. Deve ser isso, né? É isso. Corajosamente sem sair do lugar. Exato. Corajosamente inertes. Vamos ir fazer batalhas aleatórias, ganhar experiência e jogar um RPG como não jogamos há muito tempo, escolher jobs, aventuras fora de história, na moral, e responder a pergunta: será que um bom Final Fantasy realmente não precisa do nome Final Fantasy? Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mails. Destemidamente, só mais 5 minutinhos antes de levantar. Caraca, eu tô passando por isso todo dia, mano. Entendi. História da vida de muitas pessoas desde os 15 anos de idade. E-mails, 100 e-mails do Baixo Frente Soco em eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E por isso tem aqui uma série de perguntas maravilhosas, magníficas, feitas até vocês. E a primeira do Emerson, ó, Rebeca, você que vai responder. Quando vai ter o Baixo Frente Soco Suruba? Quando eu for ao Rio de Janeiro. Justo. Oi. O Senhor da Eternidade pergunta se no céu tem pão. Não. Eu pergunto, cadê o Senhor da Eternidade? O Senhor da Eternidade, ele tá offline. Eu tinha procurado ele já aqui antes. O Senhor da Eternidade me ligou um dia desse. Eu tava numa festa infantil e aí apareceu o telefone, Pedro Castro. Eu falei, caralho, com merda. Entendeu? Me ligando, 8 da noite. É, o Paladino pergunta: Ilapso, já arrumou o seu macaco? É porque o meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco. Caco, caco, caco, caco, caco, caco. É que a gente foi no teve um chá de fralda do Sr. B, que vai ser papai. E aí a gente foi no Parque Laje, que é aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que é o castelo. É o castelo do ditador do Mercenários 1. É. E tem macaco lá, né? Ali é a Mata Atlântica. E aí tinha muito macaco andando lá e a gente ficou com a parada do meu amigo da escola, é um macaco. E a Debs virou a beira inteira dos macacos. Vou roubar depois a foto da Debs merendeira de macaco. Esse palácio é aquele que apareceu num clipe de algum rapper, sei lá, americano uma vez? É... Que tinha uma balada nesse palácio, tem uma piscina no meio, é esse? Tem uma fonte. É o clipe do Snoop, isso aí, hein? Tem uma... o clipe do... Isso, exatamente, o clipe do Snoop Dogg é esse? Provável, tem um clipe do Snoop Dogg no Brasil que eu lembro dele na escada da Lapa, aqui no Rio também, deve ser no Parque Lage, enfim. É, ah, eu confesso que não sei, não, mas deve ser, faz sentido. É isso mesmo, eu procurei, fiz um rápido Google aqui, a Arte Ninja, e é lá mesmo, tem aqui o Parque Lage, isso é a parte de dentro do do casarão, no caso. É que tem uma ponte no meio, parece uma piscina, né? É, tem um piscinão, Os piqueniques, piscinão. Inclusive, eram ali, agora não pode mais, porque, enfim, acho justo até que não possa mais ser ali. O Daniel Duarte pergunta se o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Foi. Taigo. Paladino pergunta, Daigo, quais dos presidenciáveis, ou qual dos presidenciáveis, sobreviveria ao ranço de seus punhos? Ponto 1, um, bate em mulher, então já escapam 3. Escapam 3. O resto não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Cara, Daigo, o Eduardo Jorge humilha você. Ele humilha qualquer um, cara. Ih, ele vai utilizar o poder das anedotas retóricas Schopenhauerianas, erísticas dele. Ele vai, porra, mandar uma geek dama de maconha em todo mundo e vai avassalar. Cara, ele só tem chance de resistir nisso, porrada, porque ele vai estar tão anestesiado de maconha que ele tipo vai isso. Ele vai, ele, cara, ele vai injetar pó de anjo na veia, cara. Vai ser uma parada desse nível. Periciclidina. O Rick Ribas, charada bobona. Ó, presta atenção, Rebeca. Eu sou melhor que Deus e sou pior que o diabo. Os ricos não precisam de mim e os pobres não me têm. Se alguém não me comer, morre. Quem sou eu? Pilatos. Se você não comer laço, você morre. Eu acho justo, faz sentido. Venham me comer. Mas... essa é a ideia. Se não fosse por esse detalhe, seria eu. Mas não é. Você pensou em alguma coisa? Não, pensei em você apenas. Pensei em mim? Pra você pensou em mim. Próxima pergunta. Menina com... Rebeca, menina com pinto ou sem pinto? Ai, não sei. Eu não gosto de meninas. Mas se tiver pinto? Se for a Debs, eu aceito de qualquer jeito. A Debs tem pinto. Que é isso? Então, tá bom. É grande a parada. O novo Silent Hill vai ser um filme de 20 horas? Não, vai ser de 40, 50, no mínimo. O Lucas Coquedão pergunta: numa arena, um canguru engenheiro, um egípcio flautista, um professor de matemática de terceiro grau e um podcaster com ebola, em qual deles você aposta todo o seu dinheiro? O canguru, cara. Cara, tá desigual. O canguru é tipo, sei lá, a Fênix Negra no Marvel Capcom 3. Ele é um canguru e engenheiro. Ele, tipo, sendo uma dessas duas coisas, ele já ganharia dos outros. E não, ele é um canguru. Não, se ele fosse só engenheiro, talvez o professor de matemática ficasse páreo com ele. Mas ele é um canguru engenheiro, cara. Então, ele, além de ser engenheiro, ele é canguru e dá porrada pra caralho, cara. Então já era. Ah, eu acho que eu aposto no professor de matemática. Do terceiro grau? Pela mesma lógica que eu usei da outra vez que o Léo Sanches perguntou um negócio parecido e tinha um contador no meio. Tinha um cientista. É aquela pessoa que é insatisfeita com a vida, entendeu? Sim. Que ganha pouco, Sim. Rala 40 horas por dia, tem que aguentar criança e adolescente pentelhando, enchendo saco. Essa pessoa tem um rage interno latente, entendeu? Então você tá treinando matemático. Ah, o meu e do Diego lá do Phoenix Down, né? Nosso ex-colega de faculdade, o Marcos Castro, é matemático e agora tá aí, tudo então, fácil. Tá vendo? No fim das contas, os matemáticos e os contadores vão vencer, são igual barata, só vai sobrar ele. Justo. Justo. Pergunta Flávio Bueno: quando sai o programa sobre SNK? Esse ano, ou não? Ele sai o programa sobre SNK? Eu gostaria também. Eu quero muito fazer isso aí nesse ano. E o César Arruda pergunta: quando sai um programa? Boa pergunta. O Baixo Preto Soco. Esse cara chegou hoje e já tá gritando. O Baixo Preto Soco, ele é o melhor podcast em semanal que se diz quinzenal e sai uma vez por mês do Brasil, assim. Porque hoje é 27, né? 28, 29. Se sair programa essa semana, terão sido 2 em agosto. Mas, será que vai sair outro programa? Aqui, boa pergunta, hein? Não pode não responder. Lucas Coquenão, em que idade Daigo perdeu a virgindade? A contraparte saiu viva? Olha aí o segredo do Daigo que a gente tava pedindo. Tá, 15. 15, eu também. Então, tá, o Daigo perdeu a sua virgindade em 2001, menos 5, 90 e... Cara, não sei fazer a conta. 1906. Em 96, 96, Daigo perdeu a virgindade. Cara, Daigo perdeu a virgindade quando passava churato na televisão, cara. Que merda, Daigo. Então, tinha... Você podia estar fazendo churato e tava lá comendo mulher. Que idiota, cara. Que idiota, Daigo. É, Copa 9,6 também existia e o Daigo lá fazendo sexo. Como você é burro, Daigo? Cara, não, cara. Caraca, cara. Eu Daigo, duvido. Acho que você tem... Eu duvido! que aos 15 anos de idade, em 96, o sexo fosse melhor que Coffee 96, que era lançamento na época. Eu duvido. Eu tava fumado, porra. Daigo, você tem que dar umas dicas pro Saci, ele tá precisando. O Daigo, é, tem esse lado também. O Daigo era da cabeça ativa, né? Teve essas épocas, né? Brasília, bastante. Nada pra fazer, é foda. Acho que era mole, Brasília, não tô vendo. Ia lá pra Praça dos Dois Poderes, sentia um baseado. E ela, Asa Sul? Aí, Rebeca. Tava a pequena olha Rebeca voltando da escola e tinha um Taiko fumando um baseado na. Mas nessa época eu ainda era criança. Era uma pequena Rebeca, exatamente. Ainda era criminoso. Tava lá o Daigo. Olha pra caralho. Bem. O teste de fidelidade é a maior farsa ou a maior genialidade da TV brasileira? Ambos, em parte. É a maior zoeira. É a maior zoeira da também, TV brasileira. É. Cara, e o porra do cara que apresenta, qual é o nome daquele cara? O João Kleber. Cara, ele já foi tipo o sidekick do Chacrinha, né, cara? O cara, ele era o Celso Portioli do Chacrinha, cara. Olha o que aconteceu com o cara. Foi sidekick do Chico Anísio também. Chico Anísio também, é, cara. Cara, que bizarro, né, cara? Como é que o mundo é cruel com as pessoas? O Saci de Patinete. Aff, cheguei atrasado. Bebes, me aceita no Facebook? Não. Ai, caralho. É. Léo Sanches, eu queria desabafar. Eu não estou satisfeito com a minha vida, a minha profissão. Eu gostaria de mudar e correr atrás do meu sonho, que é ser um esquilo. Eu acredito que eu tenha todas as habilidades manuais necessárias para ser um bom esquilo. O problema é, por onde começar? O que fazer depois de largar o meu emprego? Vai morar no mato. Cara, siga o seu sonho, cara. Uma dica que eu te dou é mude-se pra Nova York. Os esquilos são muito felizes lá. É o único lugar até hoje onde eu vi esquilos, então eu não posso dizer que é o melhor lugar pra ser um esquilo, né? O melhor lugar para ser um esquilo da Terra. Mas é um lugar pode maneiro. Ser um animal silvestre. É um lugar maneiro para ser. Nova York é um lugar maneiro. Cara, se fosse uma barata, eu queria ser uma barata em Nova York. É verdade, uma boa. Cara, Nova York como diria o Homem-Aranha na primeira fala do desenho dos anos 90, no topo da... Nova York. Ah, Nova York. A selva de concreto, uma merda assim. A noite do lagarto, primeira parte. Muito bom, muito bom. A dica é ir morar no Central Park. A dica é morar no Central Park. Galier Vídeo, caralho, muito bom. Galier Vídeo. Muito bom. Versão brasileira, Álamo. Álamo, Fox News do Brasil. Vai, Rebeca, a dica é? Não, seu Pedro, a dica então pra ele é ir morar no Central Park. No Central Park, perto do lago, da lagoa, ou lago, não sei, é do reservatório Jaqueline Onassis. É um bom lugar. Ah, porra, vai ser brother da garota esquilo, tá ligado? Que essa é a ligação dela. Nova York, né, cara? Ele podia ser sidekick de qualquer herói, praticamente. O Saci voltou. E Lapso, já que ouvi boatos de que o senhor me imitou, faça essa graça novamente e me imite agora, por favor. É, na verdade, o que eu fiz foi falar de incomodar a bicha, mas com um trejeito de homossexual, e eu tentei fazer um sotaque baiano. Só que, como minha família é pernambucana, eu sou muito enviesado ao sotaque pernambucano. Então, se eu fizer agora pra uma audiência que contém pessoas do Nordeste, vai ficar patético, porque eu vou imitar um pernambucano e não um baiano. Então, eu não vou fazer. É, não é justo. Ah. Não. Fora que ele é baiano, tipo, acho que talvez do interior. Eu não sei se é Grande Salvador a cidade dele. Então... Tá, pode ser que o sotaque seja um pouco diferente. Então, foda-se, não vou fazer, tá? Tá bom. Mas foi tipo um, ó, da Arabiça. Uma parada assim. Ó, da Arabiça. É porque falaram sobre todo um melodrama que o Saci tava tendo, porque ele... Ai, não vou cortar o cabelo, vou só parar as pontas. Isso aí. Cara, o Saci... porque a galera não é do TFS, a galera não deve ter visto as fotos dele. O Saci tá com cabelo de J-pop, quase. Ele tem foto no soco aqui. Ele é meio... Tá meio viado, cara. Toda hora a gente corta esse cabelo. Para com essa puta. Vai comer ninguém com essa porra desse cabelo, assim. É... Paulo Geral. Saci, quando você cortar o cabelo, eu te adiciono no Facebook. Hashtag, só que não. Ah, tá. Eu vou cortar. Isso foi poderosíssimo. Não, vou cortar. O Paulo Janaújo pergunta: qual foi o momento mais video games que vocês já experimentaram? E ele disse o dele, que foi no Wolfenstein New Order, matar nazistas espaciais na Lula. Na Lula, não. Na Lua. Na Lua. Um par de fuzis laser. E PS. Olha a mensagem subliminar petista aí, hein? PS, exatamente. PS, smoothie é iogurte batido com sorvete. E é a parada mais gostosa. Um brinde à vida real, né? Eu diria isso. Mas e aí, Rebeca, qual foi o seu momento mais video games? Pô, cara, toda vez que eu joguei algum Metal Gear Solid na minha vida, eu tive inúmeros momentos fuckear videogame. Achei isso. Pô, cara, quem é que põe num jogo um cara flutuante, psíquico, falando Snake? You like Castlevania? Ele falava de Winning Eleven. Imagina. Hã? No meu ele falava de Winning Eleven. Ah, é. Você tinha um save lá, né? É. Eu não jogava Winning Eleven, eu jogava Castlevania, então eu tinha esse save. Aí foi muito fuck yeah. Foi como assim ele sabe que eu jogo Castlevania? Que merda é essa? Eu era Winning Eleven, Castlevania e Suikoden 2. Pois é, então o Kojima é um grande provedor de momentos fuck yeah videogame. Very beautiful. Daigo. Um momento fuck yeah videogames? Porra, são muitos, deixa eu ver. Ou pra galera do Break. Um recente, né? Fuck yeah videogames, bitch. É, um mais recente foi em Double Dragon Neon, que é aquele negócio dos dragons voarem até o espaço, transformados em ciborgues e tal, voarem em robô dragons. Isso é variante, isso é bem o 2Cade. O 2Cade Billy Timmy. É, cara, eu vou sair da caixa, eu vou falar um que eu não joguei, mas que eu vivi ao vivo, foi fora pra caralho, que foi na Evo agora, quando estavam lutando no Marvel o Justin Wong, que foi campeão, e o Filipino, era a final da chave dos vencedores ainda, né, não era a finalíssima, que o Justin Wong tava praticamente perdido, tava uma porra de uma Fênix Negra entupindo ele de porrada, e aí ele mandou um Shoryuken do Akuma especial meio do nada, e aí pegou a Fênix e o Dr. Doom de uma vez só e matou os dois, e foda-se, Filipino. É, deu um feliz aniversário nos dois. Deu um happy birthday nos dois, e foi beautiful pra caralho, e aquilo eu pulei da porra do sofá na hora, com o laptop no colo, falei, foda-se tudo, porra. Também deu uma pirada. Gordinho, caralho. A gente tava assistindo. Porra, gordinho. Gordinho é foda. Eu gosto muito do gordinho, cara. Ele mereceu. É. Ele tava faltando ele ganhar. Não pode parar de ter Marvel na porra da Apple e ele não ter ganhado. Não, ele ainda ficou tão feliz que ele foi falando, não, eu salvei Marvel, galera. Vocês viram? É, cara. Ele salvou Marvel 3, cara. Ele salvou Marvel. O Paladino disse, porra, Hilapso, você fez geral baixar seus jogos de luta e não teve porradaria. Não esqueci essa zoeira. Cara, eu jogo todo dia. Então, vocês é que estão dando mole aí. É só me adicionar no Steam e lápis pivoto. Sandro Luiz. Debs. Quantas Debs caberiam no seu coração? Apenas uma, porque a Debs é única. Entendi. Nem se tentassem, conseguiriam fazer outra. Mas e se clonassem uma Debs e tivesse duas Debs? Não, só a original tá bom. Não. Se tivesse duas Debs, o que você faria com duas Debs? Eu ficaria apenas com a original, descartaria as outras. Tá, e se você tivesse um exército de Debs, o que você faria? Aí eu conquistaria o mundo. Isso também é verdade. Dominaria o mundo. Cara, se eu tivesse um exército de Debs, eu acho que eu ia ter ao mesmo tempo uma fábrica de fazer cadernos. Eu ia ter uma. Eu ia ter um grupo de esportes de Just Dance. Um grupo de Dancing Debs. Ia ser um Dancing Debs. Uma group dance virtual game. E aí tem uma equipe de Dota também, The Debs. Caramba. Eu ia ter essas três iniciativas, assim. A gente pode ganhar muito dinheiro se a gente fizer um game ou uma coisa estilo Vocaloid com a Debs. Caralho. Hatsune Debs. Hatsune Debs. Debs que agora vira e mexe aí, ela bota a voz aí no Sábado Qualquer, né? Ela, então. Ela é editora de áudio do Um Sábado Qualquer em animação. Cara... Beautiful. Boas ideias, cara. Um exército de Debs. Um exército de Debs. Eu queria um ah, exército. Ah, o que eu não faria? Ah, que delícia, cara. Cara, eu queria um exército de Debs e um exército de mamutes. Eu queria um exército de Rebecas também, mas a Rebeca tá aqui e então eu não vou citar ela porque ela tá aqui, ela pode ficar se defendendo. Mas não, eu queria um exército. Eu queria um exército de Rebecas também. Eu queria um exército de Déboras, um de mamutes e um de Rebeca. Cara, se tivesse um exército de Rebeca e um de Déboras, eu tava fudido de peito, cara. Que elas vão trabalhar muito, assim, fazendo paradas que elas gostam de madeira e caderno, ia dar, tipo, muito dinheiro. Ia ter a Hilapso Corporation, ia ser, tipo, dominação mundial em duas semanas. Ah, meu Deus, que pena que o mundo... Isso, cara! Isso, cara! O DJ Essas fala: vocês já jogaram Kirby Triple Deluxe? Jogariam? Cara, ele tá cismado com esse jogo há tipo um mês. Eu achei melhor que qualquer Mario, embora seja quase o mesmo. Ainda assim, o melhor, principalmente porque ele voa pro chão. Beijos em todos. Vai, o Mario não voa, não. O Mario depende. É, depende, mas já voou. Cara, eu não joguei ainda. Tem várias perguntas aqui sobre a gente ter chamado Goku de falecido Goku, mas quem sabe sabe, quem não sabe vai ficar sem saber, até porque já perdeu a validade. Você pulou uma pergunta. Eu pulei várias perguntas. Você pulou do Megaron. Eu tô pulando várias perguntas. Cadê o Megaron, o Xavier? Se tivesse que escolher. Boa, se tivesse que escolher, pergunta o Megaron, qual jogo multiplayer recente que vocês três jogariam agora? Eu jogaria com vocês dois, não Streets of Rage, porque vai ser a escolha de um de vocês dois. Eu jogaria Cadillacs and Dinosaurs. Não escolheria Streets of Rage, não. A Rebeca escolheria. Eu queria jogar. Tô comendo laca aqui. Não, chocolate. É, a Rebeca com certeza escolheria. Eu escolhi outra coisa. Eu posso, sei lá, um Bomberman. Tô a fim de jogar Bomberman faz um tempão. Bomberman! Sim! Tem um site que tem um online de Bomberman que é muito divertido, é muita zoeira, muito frenético, você nem sabe quem é o seu bonequinho no meio da zoeira. Tem um melhor de três do Phoenix Down de Bomberman que eu ganhei, de todos eles. Aí, ó. Pra... Aí, então, eu escolheria Bomberman também. Boa, então, tá, então ninguém escolheu esse desoperation, fala as coisas. Acho que é tão na cara que ninguém foi, né? É. O Luiz Henrique, no período, né, na semana aqui, em que a franquia The King of Fighters faz aniversário de 20 anos, quais são os seus melhores momentos? Vai, dá. Em 97 também? Eu acho que a grande parada em King of Fighters é o Colhões do 96, que é tipo, vamos mudar o jogo inteiro e foda-se. Sim. E era tipo, pra mim jogo, também. Né? Era o terceiro jogo, não era tipo, do 98 pro 99, que era uma franquia estabelecida e mudaram e ninguém reclamou. Era tipo o terceiro jogo. Vamos dar a porra toda e foda-se. Do 94 e 95 são quase indistinguíveis de mecânica. Em 95 e 96 é gritante. Pois é, é. Mas vocês falam isso do ponto de vista técnico, né? De mecânicas e tal. Acho que o grande momento foi quando eu fiquei uma manhã inteira no bar do seu Zé jogando contra no 96, que a gente raspa o fio. E eu tirei 39 fichas, não fichas, né? Mas 39 raspadas de fio do resto do pessoal do condomínio e o seu Zé. Você sabia o que tá acontecendo? Você pensou, cara, a máquina não é minha, eu só alugo espaço pra galera colocar a máquina aqui, pra empresa que bota as máquinas colocar a máquina aqui, então foda-se. E foda-se, ele mandou foda-se mesmo. E logo nesse momento meu, teria. Não, desculpa, fala. Não, vai você primeiro. Ah, não, eu ia falar que eu também escolheria o 96 como grande momento, apesar do meu preferido ser o 98, mas eu escolheria o 96 como grande momento, só que no meu caso pelo plot. O que eu achei muito foda, eles criarem um boss team, cara, que foi quando eles introduziram o lance do Orochi na série, né? E aí o chefão era o Guenitz. Aí o Giz teve que se contentar em formar um time, como todo mundo, e chamou os brother, cara, o Krauser e o Mr. Big. Ele chamou o irmão. É, o irmão. O irmão, e como ele não podia botar o Billy Kane por qualquer motivo que eles tiveram que inventar lá, ele botou a porra do chefe do tráfico. Mas eu acho legal disso, porque o Art of Fighting, apesar de eu gostar de King of Fighters e todos, mas o Art of Fighting é o meu jogo favorito de luta da SNK. E eu já gostava do Mr. Big, mas eu acho muito legal o plot, porque ele era uma mafiosão de Southtown e tal, só que o Gizzy foi e derrubou a organização dele e ele virou um mero capanga, braço direito. Ele é um peão. Ele é um peão, cara. Ele era o chefão do crime. Pois é, ele virou o maior peãozão do Gizzy, e isso só mostra o quanto Gizzy é badass e ele é o meu vilão favorito de todos os games ever. Então, por isso que eu gosto do 96 como grande momento. O Gizzy é fodão. E sim. A última pergunta... Não, o Daigo não respondeu. Daigo responde. É, meu momento maior com King of Fighters foi levantar 15 fichas num dia no 97 e comprar Mutant X completo com a grana das fichas. O quê? Completo? Mutant X, as 40 edições. Ah, Mutant X. Porra, não gosto de Mutant X. É do Destrutor, né? É, aquele do mundo errado. Fera Verde. Não, na verdade, eu gosto da premissa, mas a época... Naquela época só ia coisa ruim. A época é ruim, não é culpa da... A ideia é boa. É, não lembro mais quem fazia. A ideia é bom, a época é ruim, cara. É verdade. Alguma dica pra gente encerrar aí? Alguma... Acabou? Acabou tudo. Acabou, vamos embora, vamos sorrir. Vem, vamos embora, que esperar não é sorrir. Mas sabia... É, Geraldo Vandré, o que mais? Alguma dica? Não, a minha dica de sempre, perpétua, desde 97, é leiam One Piece. One Piece é maravilhoso. Ah, sim, tem uma dica. Saiu essa semana, esse mês, o Pokémon Black and White, tradução Fernando Tengu Maru Mucioli. Então, está nas bancas. Eu não lembro qual é a editora, eu acho que é da Panini, mas eu posso estar... Panini. É da Panini, né? Então que bom, não cometi nenhuma gafe. Então tá aí nas bancas, eu não sei se é setorizado ou não, provavelmente é, mas está aí Pokémon Black and White. O primeiro volume acho que é menor que os outros, porque, na verdade, essa é uma história de uma serialização japonesa de Pokémon, mas é um mangá de Pokémon que vai saindo coisas, né? E aí chegou um ponto em que começou o Black and White e essa edição da Panini pega do começo do Black and White. Então acho que por isso o primeiro volume, se não me engano, é um pouco menor e depois os volumes começam a ter tamanho maior. Mas se não me engano, também a primeira edição é mais barata do que o preço vai ser a partir da próxima edição. E eu realmente não li ainda, e não sei se a história é boa, tô dando a dica só porque foi o nosso compadre que traduziu, então corram atrás. E, cara, foi um sonho da vida do cara traduzir um mangá de Pokémon, então acho que vale a pena corrermos atrás disso. Eu não passo em banca... Ficou amarradão. Eu passo em banca todo dia, mas eu ainda... Eu ontem procurei aquela Old Gamer do KOF, mas eu não vi o Pokémon Black and White, não. Eu acho que talvez... Eu comprei essa semana da Old Gamer do KOF. É, eu não achei nem a Old Gamer, nem a porra do mangá de Pokémon. Tô meio puto com essas bancas aqui em Copacabana. Vão se fuder do caralho. E é isso aí. Enviem seus e-mails pra eu gosto de jogos @chance.com. Eu não sei quando esse podcast saiu, não sei nem que podcast esse é. Deve ser o Disco Ninja. Então, um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso e até semana que vem. Ou até semana que vem. Até, sei lá. Até outubro, até talvez. Até a próxima. Até antes da Copa, sai. Cara, limites frouxos agora. É o que tá me garantindo. diversão na veia. Estamos reunidos aqui para falar pela primeira vez de um joguinho exclusivo do 3DS, né? Aquele portátil do nosso coração. E nada mais válido do que um RPG japonês, daquele estilo clássico que nós amamos e por muitos episódios ficamos falando. Era muito bom jogar naquela época, hein? Essas paradas. Sim. Benditos JRPGs. Malditas viúvas das coisas. Malditas viúvas das coisas. Agora que chegou o joguinho, vamos tentar descobrir se... Chegou não, chegou um tempo, né? Mas agora que falar sobre esse joguinho, finalmente, o pior é que a gente já jogou esse jogo há tanto tempo que a gente tem gravado esse programa. Ah não, o Ilapse que jogou. Eu joguei tem um mês. Já tem um mês, na verdade, agora. Agora já tá começando a ter um tempo também. A gente terminou o quê? Foi outubro, eu acho. Como é que vocês terminaram em outubro? O jogo saiu... Não foi esse ano? Eu viajei. Foi esse ano. Foi esse ano, né? Eu viajei na época, no final de semana do lançamento. Foi no Carnaval. No Carnaval você viajou. No Carnaval, verdade. O inimigo, ele encarou o metrô da linha 2 do Rio de Janeiro, pra ir pro sentido centro. O horário de pico. Pra comprar, porra, pra comprar. Tava com o cu coçando, maluco. Tava coçando muito. Isso é que é fanboy de xoxota RPG, né, cara? Caralho, cara. Eu só não falo nada porque eu já passei por coisa igual várias vezes. Bravely Default é um RPG da Square Enix, do estilo Final Fantasy que a gente tá acostumado a jogar na nossa infância e adolescência. Final Fantasy raiz, Final Fantasy com job, XP, encontro aleatório, história legal pra no final se perder, umas paradas bem do estilo que a gente conhece. Só tem outro nome. E como todo o grande triunfo dos RPGs de outrora, tem uma história muito interessante. Então, Ilapso, sem mais spoilers, só dando a sinopse do Bravely Default, poderia contar para os nossos amigos ouvintes sobre o que se trata esse jogo? Assim como nos Final Fantasy antigos, né? Os primeiros três Final Fantasy, sobretudo, nós estamos num mundo que é regido por forças de cristais. Cristal é um lance, né, em Final Fantasy antigamente. Cristal é uma parada, é um rolê. O 4 também é, mas o 4 a história já é menos sobre os cristais e mais sobre os personagens, né? É. No 1, 2 e 3... O 5 é cristal. O 6 tem um pouco de cristal. O 6 tem um pouco de cristal, é. Mas é que o 4 e o 6, eles são mais sobre os personagens e menos sobre o mundo, né? O 1, 2, o 3 e o 5 em meio do caminho. 1, 2, o 3 e o 5 são sobre, bem sobre o mundo, assim. Tanto que no 1, 2, o 3 os personagens nem tem nome original, você tem que dar nome, etc. É verdade. O 2 até tem. O 1 é o 2 tem, é verdade. O que me lembrou, cara, o Final Fantasy 7 tem matéria, né? Que tem é tipo a matéria. Um e são os cristais, sim. Sim. Tem que fazer o super cristalzão que era a união das matérias e patati, né? No 14 também, os cristais 14, são bem fortes. Enfim, cristal é uma parada aí para o Fantasy. A Square se amar num cristal, deve ser Crystal Soft. Crystal Soft. A Crystal Dynamics é uma outra empresa, mas eles têm uma invejinha, né? Isso, tem o... Rola um... Você acha que eles compraram ela por quê? Por isso, Você é Crystal Enix agora. E esse mundo de Luxandark, ele é regido pelas forças dos cristais, e existe uma entidade religiosa que ora pelos cristais e preza pela segurança deles. Ela fica pedindo cristal, não zoa não, cara, na moral. Esse lance aí de né, pedir pro cristal não chover no fim de ano. Aliás, sabe uma outra palavra, parada que me lembra, que é clássico de cristal? Aventura de RPG de mesa, assim. Sempre quando o mestre quer pensar numa grande aventura, fala, vocês têm que reunir os cristais / gemas da virtude / pérolas... coisas preciosas que brilham. Exato. É o token bizarro. Coisinha, espadinha do Link que brilha, qualquer coisa que brilha. Brilhar é bom. Né? Se a sua estrela não brilha, não quero ofuscar a minha. E Shining. Nós temos os quatro personagens centrais da trama. Uma delas, que é a Anias, é uma das... Qual é o nome dessa porra? Sacerdotisa. Não tem nome em português essa merda. O nome original é Miko até, que é tipo a sacerdotisa japonesa antiga mesmo. Era uma das sacerdotisas dos cristais, cada um dos quatro cristais são sacerdotisa. Nós temos o Ringabel, que é um cara que ele é proto lá do jogo, sem memória, é o melhor personagem do jogo. O Ringabel, quanto tempo vocês demoraram pra sacar o nome dele, assim, que caiu, demorou um pouco pra cair a ficha pra mim. Pra mim foi rápido por um motivo simples de dimensão de pixel. Peraí. E voz. Tem alguma coisa que eu deveria ter sacado sobre Ring a Bell? Exatamente, porque ele não tem memória. Sim, coisas... Does it ring a bell? Exatamente. Caralho! Não, eu tinha sacado que era Ring a Bell, mas eu não tinha feito a ponte entre ele não ter memória. Mas, você jogou em inglês? Joguei em inglês. Então, talvez pra vocês tenha sido pior do que pra mim, porque em japonês eles falam claramente separado, Ring a Bell. Eles falam bem separadinho mesmo. Juntos eles falam Ring a Bell. Em inglês eles falam Ring a Bell, mas em japonês é Ring a Bell, Ring a Bell. Aí dá pra sacar melhor. É um cara sem memória que, no fim das contas, ele se torna o personagem mais curioso do jogo e ele tá com um diário que conta o futuro dele. Por algum motivo. A Idia, que é uma cavaleira de uma amazona, na verdade, né? Herdeira de um ducado ao norte, que só vai aparecer no final da história, e que, até onde você sabe, o pai dela é o vilãozão da história. E o protagonista, o Tiz, que é o cara meio raso, assim, ele vem de um vilarejo no norte de um reino, vilarejo pobre, aí abriu um boqueirão, comeu o vilarejo e onde ele morreu. O Tiz representa bem o jogador também, que tá meio perdido. O Tiz é o clássico orelha, é um protagonista de RPG padrão, como todos os primeiros Final Fantasy têm, exceção do 4. Não, mas ele tem uma... O Tiz, ele tem uma característica muito marcante de protagonista oriental, né? Aquele cara que vem de uma cidade pacata, de uma fazendinha, do interior, o cara que é puro de coração. Isso, e é jogado numa porra do mundo bizarro, que tem um monte de merda acontecendo e ele não compreende bem o quê. Então, exatamente. A história se cerca em torno desses quatro personagens e da necessidade que a Agnes tem de, primeiro, ressuscitar os cristais, porque eles estão num estado adormecido e com isso as águas estão poluídas, não tem vento, o fogo está fora de controle e as terras não são férteis. Cada cristal ele representa um dos elementos. Isso aí é Final Fantasy, né? In a nutshell. Final Fantasy 101. Chocou, tá sabendo. E como esses outros personagens vão ajudá-la ou não ajudá-la, ou comprar ou não comprar a ideia dela de ressuscitar esses cristais. E também tem a quinta personagem, que não é jogável, mas que tá sempre enchendo a porra do saco, que aí, pô, os caras jogaram Zelda demais, que é a porra da fada, a Eire, que é uma porra de um personagem. Tem uma regra básica em jogo, principalmente em jogo oriental, que é tipo, se tem uma fada, a fada é moleque, tu vai querer... destruir aquela fada. Eu quis muito destruir aquela fada. Chata demais. E ainda tem voz irritante, né? Forçaram a dublagem dela pra ela ser irritante, cara. Pois é, isso que eu ia falar, porque a Navi, ela, por exemplo, no Ocarina of Time, ela não fica falando, né? Ela fala tipo, hey, listen, hey, oh my god, não sei o que é. Mas ela não tem diálogos. Como é que é o nome da fada? Eri. Eri de Fairy, né? Beleza. A Eri, ela fica tipo o tempo todo, ai meu Deus, vamos conversar sobre isso com essa minha voz irritante pra eu dar uma opinião mongoloide e infantil sobre isso. Parem! Aí eu tomei a vantagem de novo que eu joguei em japonês e japonês não é tão irritante assim, é pouquinho. Só. Que isso? É aceitável. Caraca, voz de menininha em japonês é um dos top coisas irritantes da vida. Isso aí é aceitável. Já vi piores. Pra quem trabalha no Crunchyroll, né? Porra! Tu não viu as coisas que eu já vi, né? Nessa vida. Muito triste. Mas a história é isso, né? Ressuscitar os cristais. E a partir daí, os desenvolvimentos que se seguem já é meio spoiler e a gente deixa lá pro final do programa. A gente tem, interessante a gente falar, como você abordou um pouquinho, que existe um antagonismo no começo que é um império, como se fosse o império do mal. Sim. É uma galera que domina uma parte do mundo e tem uma estrutura hierárquica, uma estrutura de império mesmo, imperialista. Sim. E é demonstrada uma insatisfação com essa galera. Que é um gato de Eternia. Governado por um cara cabeludo e loiro com uma espada. Uma das personagens do jogo, como é que é o nome dela mesmo? Idia. A Idia. A Idia, ela é filha do mega boss desse império. E ela se rebela contra ele, porque ela fala, não, vocês estão fazendo putaria aí. E volta a fazer parte do time dos protagonistas, que são do bem, a missão do Ducado, é destruir os cristais, e eles acreditam que os cristais devem ser destruídos, porque o cristalismo, na verdade, está fazendo mal ao mundo, e eles têm uma série de motivos deles. Agora, é interessante mostrar como o jogo também dá um pouco desse caráter de império do mal nesse Ducado, porque sempre que o Duque, né, que o Brave aparece, esse teórico vilão, ele não banca de vamos acabar com eles, porque nós vamos conseguir se não fossem por esses garotos, esse cachorro. Ele é um cara que tem uma missão muito nítida e ele quer e ele acredita nela. O interessante é que ele sempre passa a ser uma pessoa com moral, com um ideal, coisa ele que ele tem acredita. Um ideal bem definido e. É. Ele não é aquele vilão que você fala, caralho, que filho da puta, meu. Qual é o Kefka, tá ligado? Exato. Qual é o palhaço? Mas ao redor dele, pessoas que estão sob o comando dele, várias das subentidades de subcomandos dele, tem o corrupto, tem uma porrada de José Genuíno na vida, entendeu? Então, isso ajuda um pouco a dar essa impressão de que você está enfrentando um ser maligno, quando na verdade não é uma coisa tão preto e branco, né? Tem muito tom de cinza no meio. Isso é a coisa que eu mais acho maneiro no plot do Bravely Default. Existe o mal e o bem. Conforme você vai fazendo as coisas ao longo do jogo, você vai se questionando, além de questionar os outros. Fala, cara, mas por que eles estão fazendo isso? Mas por que eu tô fazendo isso? O que é o certo? O que é o errado? Eu deveria ajudar eles? Não deveria ajudar eles. Mas eu também não deveria fazer isso que eu tô fazendo. O que eu tenho que fazer? Mas assim, é como um RPG normal, né? Você não tem também, né? Não tem para. Não é Mass Effect. Não é Mass Effect. Então você realmente não tem outra coisa a fazer a não ser seguir o seu jogo ali. Um personagem que explora isso bastante é a Idia mesmo. Porque ela acha que tudo é zero e um, verdadeiro e falso. Entendeu? Ela não consegue perceber as nuances ali no meio. Então eles exploram bem isso aí com ela. Os quatro acabam que se explora isso bem em algum nível, porque o Ringabon não tem memórias, então ele não sabe de onde veio, então ele não sabe que culturas ele deveria ter. A Idia viveu a vida inteira na porra do Ducado dela, nunca saiu, e agora ela tá vendo o mundo e vendo um monte de coisa diferente. A Agnes é pior ainda, porque passou a vida inteira dentro da porra do mosteiro, só rezando pro cristal, e não sabe porra nenhuma, não sabe nada do mundo. Nunca, todo lugar que ela chega, ela quer comer as comidas, porque nunca comeu nada além de arroz com batata doce e frango. E o Tis também, porque monstro! Monstro! Vem comigo que você quer muito bom! E o garoto... E o garoto diz também, é o caipira que sei lá, sai do interior do Maranhão e vai, sei lá, em João Pessoa. Cara, tem muito carro na cidade, quero voltar pra casa. Uma coisa nesse sentido, é um caipirão. Então, cada um dos quatro tem uma perspectiva muito própria sobre o mundo e eles vão se descobrindo e descobrindo ao mundo continuamente. E isso gera umas interações interessantes no mundo também. Coisa que nos outros jogos não tem, porque, de modo geral, nesses Final Fantasy originais, você tem quatro, sei lá, os quatro guerreiros da luz, né? Como isso. São agora e como tem nos outros Final Fantasy. Inclusive, tem um jogo de DS chamado Final Fantasy Four Heroes of Light. Bom jogo. Que o Bravely Default se baseou bastante nele. O Bravely Default era pra ser a continuação desse jogo, né? Desde que a Square passou esses desenvolvimentos de portátil pra Silicon Studio, a linhagem tem sido essa, né? Então, acaba que é realmente um sucessor do outro mesmo. Só que aqui eles trocaram o nome do jogo, que não fez muita diferença. Mas essa coisa falaremos sobre isso, mas foi a melhor coisa que eles fizeram. Mas essa coisa dos quatro heróis da luz que sempre existem é diferente agora das outras vezes, porque nas outras vezes, em geral, são quatro moleques da mesma cidade que já se conheciam e que estão no mesmo lugar e que aí vão juntos para um lugar. Então, realmente, essas interações se perdem. Primeiro porque os jogos não exploravam tanto isso, depois porque o background dos caras já é muito parecido. Não tinha a menor profundidade dos personagens principais de cada jogo. Não era o objetivo também, né? Eram jogos mais do mundo também. Até porque os Final Fantasies... Cara, é curioso porque os primeiros Final Fantasies tem aquela coisa que você tá lá jogando, enfrentando alguma coisa, e no final, inimigo abstrato. E zero isso. Sempre inimigo muito abstrato. Inimigo abstrato, isso. E zero jogo. E acho que o pior de todos é o Final Fantasy 3, que o inimigo final é uma nuvem. É a nuvem da escuridão. Então, já sei, é uma nuvem que chove essa porra aí. O Four Heroes of Light e o Bravely Default, eles são sucessores nítidos dos remakes de DS do Final Fantasy 3. Sim. Então você pode pegar uma sequência muito nítida de Final Fantasy 1, 2, 3, pulo 4, aí bota o 5, Four Heroes of Light, Bravely Default. E aí talvez no meio do caminho consiga encaixar alguns outros aí que tenham sido pra portátil, não sei. Mas ele segue bem aquela linhagem de Final Fantasy de raiz mesmo. A gente pode falar um pouquinho da mecânica do jogo. Afinal, temos que concordar aqui que de todos os Final Fantasy, a mecânica mais popular de todas é a mecânica de jobs, né? É a mecânica que a gente tá sempre vendo ir e voltar. Eu não sei se dá pra falar, assim, catedraticamente, que ela é a mais popular. Acho que ela é a mais icônica, certamente. Isso, sim, mais icônica. Provavelmente, porque ela até sumiu por um tempo, né? Ela voltou no 10-2 e mais mesmo, sim, foi um spin-off. É uma faca de dois legumes, porque, por exemplo, se a gente for pensar nos Final Fantasy que são mais famosos e que nego mais toca punheta virtual, você pega sempre o 4, o 6, o 7, o 8, enfim. E não tem isso bem definido. E não tem. Na verdade, tem muito bem definido. O Cid do 7, ele é um lanceiro. O Caim do 4, ele é um lanceiro. Mas você não pode escolher qualquer personagem pra não ser pode, qualquer job. Não pode, é. O Vivi do 9 é um mago negro. Uhum. Mas aí você tem aquela coisa que a imagem do personagem é fixa com aquelas roupas, aquele visual todo. Quando você coloca a mecânica de jobs, você ganha um problema, né? Um problema entre aspas, que é, você acaba desassociando um pouco do design do personagem e em prol de você toda hora tá o design da classe. Então isso meio que às vezes tira um pouco da unicidade do seu personagem. Se você pegar um Final Fantasy V, Bravely Default da Pira, e todo mundo for, sei lá, mago vermelho, vai ficar um monte de moleque com roupa vermelha. Parece um líder distorcido, entendeu? Coisa que eles às vezes resolvem de alguma forma diferente. O Final Fantasy Tactics, que voltou com o sistema de jobs depois de muito tempo, o Hansa, que é o protagonista, não muda a roupa. No Bravely Default agora você ganha mecanismos que você, depois lá no final do jogo, você consegue não mudar a roupa. Coisas pra manter essa questão. Mas quando você leva em consideração a mecânica mesmo, não esquecendo o design, a mecânica do sistema de classes, ela é a mais poderosa de longe. Ainda mais quando você ganha essa possibilidade de combinação que nasceu com o Final Fantasy Tactics, né? De você ter a classe e uma subclasse. Isso. E você ter coisas de outras classes te fazendo builds diferentes. Isso vem no Final Fantasy 4, eu acho. O 4 tem, mas o 4 ainda é meio... É bem 4, raso. Não, desculpa, no... Ah, no 5. Não, o 5 ainda é bem raso, né? Você coloca uma coisa e uma outra coisa, beleza. Mas aí, agora, no Bravely Default, o ponto que tá é aquele ponto que começou mesmo no Tactics, que é usar uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e aí bota a habilidade passiva e não sei o quê. Pra quem nunca jogou e pra quem também não tem um contato muito grande com esse esquema de jobs, vamos tentar explicar qual é a ideia da mecânica de jogabilidade do jogo. Começa com um job básico, né? Que ele simplesmente ataca, tem algumas habilidadezinhas passivas e tal, que dá um suporte pro seu personagem. O freelancer, né? O freelancer, exatamente. Ele não faz nada demais, ele é o cara comum. Pô, mas eu tava até vendo que a galera mais hardcore, no final do jogo, quando tá mega level alto, vai virar todo mundo freelancer de novo. Sim, né? Porque ganha um bônus nos status. E ele é médio em tudo, ele não é ruim em nada. Entendi. Ele, tudo B, tudo letra B pra ele, tudo nota B. Ele é o cara nota 7 em tudo, então no final vai ficar bem forte a classe mesmo. No decorrer da história, você vai liberando outros jobs, né? Black Mage, White Mage, os clássicos da série, alguns novos que eu nunca vi antes, por exemplo, o Viking, o Pirata lá. E. Viking? Caraca, o maluco jogou um jogo foda aqui. Aí, eu quero muito ser Viking, moleque. Bravely Default Capixaba. É um jogo que só sabe. Não, Pirata. É com o Pirata usa machado, né? É, exatamente. Então, e o cara que você pega é meio Viking, assim, também. É, porra, daqui a pouco tem o... Caraca, daqui a pouco tem o job cangaceiro também, moleque. Cangaceiro samurai, moleque. Meu nick de fazer. Então, cada job novo que você pega tem. São quantos níveis? 13 níveis diferentes? São 14. São 14? Você masteriza no 14. Então, são 14 níveis, cada nível com uma habilidade diferente. E você pode usar esses jobs como subjobs de outros jobs. Por exemplo, você pode ir misturando, igual o Pivoto falou. Você pode ter um Black Mage com um subjob de White Mage, ou seja, um cara que ataca e também pode curar. É, porque o mago negro, por exemplo, ele tem a habilidade principal dele, que é a magia negra, ok. E aí você coloca uma habilidade secundária, magia branca. E aí você tem as duas magias. Exatamente. E você também pega uma terceira habilidade, com a habilidade passiva do Mago do Tempo, que é bônus de MP. E aí você tem mais MP. E aí você vai construindo o personagem em cima disso. E isso sempre quebra o jogo, no final. Todos dá pra quebrar, mas enfim, aí é, vai do uso de cada um. O interessante é que você tem dois levels, né, ao longo do jogo. Você tem o level do seu personagem, que vai de 1 a 99, e tem o level da classe que ele tá utilizando. E aí você fala, ah, então você vai de 1 até 14 e depois de 1 até 99. Não, você pode masterizar todas as classes ao mesmo tempo que você tá levelando o seu personagem. Isso é uma coisa que eu acho interessante da mecânica de RPG do Gravedith. É, isso também vem lá do Tactics. Tudo é prova dos Tactics nesse mundo. É o jogo super. Que, ó, é a questão dos job points, né? Na verdade é do Tactics Ogre isso. É a coisa dos job points que você evolui a classe paralelo ao personagem. E fica legal porque quando você fica montando as habilidades passivas junto com a habilidade principal que você vai utilizar do personagem em cima de uma outra classe, você tem três combinações que você pode fazer de cada uma dessas classes, fazendo com que tenha possibilidades infinitas de time. Tem quatro bonecos, cada um deles pode ter uma habilidade principal, uma habilidade passiva e um job secundário. Isso, cara, 3x3... Não, a conta não é essa, é mais que isso. É porque é elevado, né? É 4 elevado a... Se você for pensar só na habilidade primária e na secundária, o jogo tem 24 classes, cada um pode ter 2, então... É 24 vezes 23, cara, dá uns... Dá um número bom. É. Uma combinação absurda de tática que você pode fazer. É. E às vezes você empaca num boss assim, você fala, cara, eu vou mudar a minha tática. Eu vou mudar o meu time aqui e como tá distribuído as paradas. Isso, bota todo mundo de ninja, fica esquivando pra sempre. Não, bota todo mundo de ninja lanceiro pra ser muito rápido, pular e matar todo mundo. Ou então bota todo mundo de pirata, samurai e dando quadro pro sem gastar MP pra sempre. Exato. Que é a ideia do final do jogo, basicamente, né? Que isso aí quebra o jogo, essa estratégia. mas assim, todos esses. Eu joguei 1 bilhão de jogos com sistema de jobs, né, pro PlayStation. Que depois que eu joguei Tactics Ogre e Final Fantasy Tactics, eu só queria jogar isso na minha vida. E o Ring Eleven. Então eu joguei todos os jogos do mundo, dessas merdas de coisa de job, o caralho. E todos eles são quebrados. Então, assim, a batida perfeita do Tactics RPG não vai existir, porque, porra, dá muito trabalho. Porque você poderia consertar isso hoje em dia através de patch, né? Através da atualização. Porque a maioria desses jogos antigamente não tinha esse recurso. Mas é pra ser quebrado, assim, o ser quebrado é tipo, cara, quero passar. Então, beleza. Exato. É tipo um cheat, né, cara? É um jogo single player, a gente não tá preocupado no balance. Isso, exatamente. Exatamente. Ou você faz igual o pessoal do New Game faz todo ano lá do Final Fantasy V, que é o Final Fantasy V Festival Job Fiesta lá, que é cada um escolhe um job de um cristal e vai jogando o jogo só com aquele job, entendeu? Isso é maneiro. Mas esse jogo tem uma mecânica diferente de todos os outros jogos de RPG que a gente já jogou, que é o esquema que dá nome ao jogo, é o Brave e o Default. O Brave e o Default, cara, é o que dá o nome do jogo, né? Então, é a mecânica principal do jogo, ou seja, você pode escolher entre atacar usando o Brave ou defender usando o Default. Quando você usa o Brave, você gasta uns pontos de batalha, são os BPs. Os Brave Points. Dá uma carga. Você gasta Brave Points, você começa com 0 pontos na batalha, esses pontos podem chegar até -3. Então você pode ficar negativo, só que você não pode atacar enquanto seus pontos são negativos. Ou seja, você vai no começo da batalha, usa Brave 3 vezes. Seu personagem vai fazer 4 ações e você não vai poder atacar por 3 turnos. Tá dando pra entender? Isso, a ideia é essa mesmo. Você gasta um turno, você pode prestar seu turno, usar o turno do futuro e depois ficar parado. Isso, e ficar parado. Ou você pode usar o Default, você defende, salva um Brave Point e pode acabar consumindo isso no próximo turno e acumulando até -3. Ou seja, você tem um alcance aí de -3 até -3, então... Exatamente. A mecânica arroz com feijão mais básica e simples é você defender 3 vezes, acumular 4 pontos e um turno atacar 4 vezes. Quando você defende, você toma muito menos dano com aquele esquema de todos os outros Final Fantasy e jogos de RPG, né? Só que então, quando você tá defendendo... Um benefício por defender, né? Exatamente. Quem defendia antes, né? Ninguém usava... Ninguém faz isso. Você sai atacando igual retardado. Até você entender que de vez em quando é bom se defender. O pior é que hoje em dia não, né? Desde o final dos anos 90, os jogos de RPG forçavam a barra pra você defender, né? Aparecia aquele aviso embaixo. O boss vai mandar o super golpe. Isso. Em 3 turnos. Aí você usava um... Olha, o super golpe vem aí, hein? Isso. Aquele avizinho. Exatamente. Em dois turnos ele usará a caos supremo da destruição. Aí você tem que defender. Isso. E o esquema de pay to win também, né? Pay to win, exatamente. O jogo vem com o esquema pay to win, que é o Bravely Second, né? Que é... Bravely Second! Pode ser um pay to win, pode ser um durma pra vencer também, né? Ou isso. Durma pra vencer. É um jogo que te ensina que você tem que dormir 8 horas por dia. Pra deixar um Bravely, né? É. Eu não usei esse negócio no jogo todo, cara. Eu usei pra lutar contra os bichos filho da puta lá. Os Nemesis. Aí eu usava. Enfim. Então. O esquema é o seguinte: você deixa o DS em modo de dormição 8 horas, com o jogo ligado, você ganha um SP, que é um Sleep Point. Só pra desmistificar uma coisa pra galera que não tem o 3DS ou não tá acostumado com esse recurso. Quando você fecha a capinha, quando você fecha o seu 3DS, você tampa ele, você entra num modo de sleep, né? E ele consome ridiculamente menos bateria do que o normal. Ele tá praticamente desligado. Eu já deixei ele uma semana, assim, fechado, e quando eu liguei ele ainda tava com a bateria na moral. A bateria, então... a bateria dos consoles DS são muito boas, assim. A bateria do meu DS tá carregada até hoje, eu não ligo ele há um ano e meio. Caralho. A ideia é quando você fecha, ele entra num modo de quase nenhum gasto de bateria, quase que similar ao desligar, só que quando você abre, você volta aonde você estava jogando o tempo todo. Essa é a magia de você jogar o portátil hoje em dia. Eu tô no ônibus, putz, tem que descer do ônibus. Fecho, ele tá exatamente onde eu parei. Do SSD. Exatamente. Então qual é a grande vantagem disso? Ele incentiva no Bravely Default a você fazer isso, fechar ele e depois retomar. Quando você abre, você tem ali os seus Bravely Points restaurados a cada 8 horas. Sleep Points. Sleep Point. E aí, durante a batalha, você aperta o start, para o tempo e ataca. Você e aí, pode, a qualquer momento, não importa o que está acontecendo, apertar o start e atacar. Tipo, vamos supor, o boss vai usar o super, ultra, mega, golpe supremo. Aperta o start. Bravely, foda-se! Aí você entra no seu modo de bater no cara, bate o cara com o tempo parado e volta. De repente, você dá sorte e mata ele ali antes dele mandar o golpe fodone. Desconsiderando tudo, né? Desconsidera o turno do cara, desconsidera os seus Brave Points, desconsidera tudo. É. E nesse modo você também pode barrar o limite de 9.999 de dano também. E não só esses pontos a gente consegue com ele dormindo, né? Você pode comprar suquinhos de ponto, né? Drinks, sleeping drinks, sei lá. Quanto é que custa? Quanto é que era? Eu não conheço ninguém que comprou. Não sei se era 5 dólares, cara. 5 dólares? Caralho, em 8 horas de trabalho eu ganho muito mais dinheiro do que isso. Não vale. Mas a ideia, eu não sei, a ideia é mais de repente pra criança que tá jogando e de repente fala, pô, pai, compra pra mim. Cara, eu acho que é pra pegar otário. Não vou julgar. E tem os ablinks. O grande maneiro desse jogo são os ablinks também. Não, ele tem muita mecânica. Além do ablink, a gente não pode esquecer falar da cidade, né? Da cidade também. Sim, o lance do ablink é o seguinte. Eu tenho o friend code do ninja inimigo e do Bollock. E realmente tenho. E eu fiz ablink com os dois. Se eu pego o personagem, o ablink é você dar um personagem seu pro outro cara usar. Isso. Por exemplo, eu peguei a ideia do ninja inimigo e vinculei a ideia do ninja inimigo com o meu Tease. Todos os níveis que a ideia do ninja inimigo tinha, o meu Tease vai ter. Então não importa se o meu Tease é samurai nível 1. Ele vai ter tudo do samurai nível 14, porque a ideia do ninja inimigo tinha nível 14. Porque o ninja inimigo é um gordo que levelou essas porras. todo mundo acaba levelando. Jogo relativamente... Chega um ponto que fica fácil. Fica tranquilo de levelar. E aí o Moloch mandou, sei lá, o Ringabel dele e eu vinculei o Ringabel dele na minha Anias. Aí o Ringabel dele tem nível 14 de Spirit Master. A minha Anias vai ter a classe Spirit Master nível 14 também, não importa em que nível eu esteja. Então, na verdade, é um jeito de você... O cara que jogou depois, né, que jogou depois dos amiguinhos, que foi o meu caso em relação a eles dois, eu já joguei meio que um New Game Mais, sempre que eu quis, que eu já tinha várias habilidades lá que eu teria que levelar. Tem uma coisa interessante também, é que você pode mandar pros seus amigos um especial, um golpe, tipo um limit break. Sim. Aí eu chego lá e falo, pô, esse limit break com essa classe desse boneco eu acho muito foda. Toma, galera. Aí os meus amigos podem baixar e no meio da luta falar, caralho, esse boss é muito difícil. Vai, ninja! Foda seus amiguinhos. Muito bom. isso foi uma mecânica muito boa. Acho que vale a pena. E faz sentido na história depois. Faz muito sentido. No final sentido da história, ela faz muito sentido. Por último, acho que vale a pena a gente falar da mecânica da cidade, né? É, como a gente mencionou, o Tiz, o protagonista, tem a sua cidade natal destruída no começo do jogo por um buraco negro da morte pelo Lueira. Boqueirão. Boqueirão. Boqueirão pelo... é um buraco grande mesmo, pô. Eu não estou zoando. É o vulcão da escuridão lá, sei lá. Não é zoeira. Não, é o Great Chasm, que eles chamam. Que eu não lembro o nome japonês. Mas é isso, o Chasm é boqueirão em inglês. Estou zoando por causa do Mamonas Assassinas ou porque... Cara, olha só. É o nome de um bairro de Santos que é, tem esse nome porque é um lugar num buraco. Que logo depois tem a serra. Foi onde caiu o avião do cara agora. Cara, peraí. Cuiabá, então, é um boqueirão. Cuiabá é um boqueirão. É. Caraca, é a chapada lá, boladona. Mas é bem por aí. O boqueirão é isso. E Saquarema tem um boqueirão também. Tem um bairro chamado Boqueirão. Meu irmão, então, o boqueirão engoliu a cidade do protagonista. Isso. E destruiu ali a porra toda. A ideia é que ele promete no começo do jogo que ele ia reconstruir a cidade. Norende. Você tem um minigame, né, ao longo do jogo. Você tem um metagame que na tela de baixo você pode sempre estar invocando e organizando as pessoas da cidade a construírem novas lojas, construir novas casas, etc. Isso demanda tempo, né? Então você bota o seu DS pra dar sleep e quando você abre, fala, opa, construiu a casinha ali, aonde você quer fazer, o que você quer pesquisar? E construir, levantar esses aspectos da cidade dá direito a novas armas, novos equipamentos, novas habilidades, roupinhas especiais, etc. É, e os habitantes da cidade, no caso, você ganha fazendo a mecânica de Street Pass do 3DS, né? Ou pegando pela internet pessoas. Você pode pegar uma vez por dia de 3 a 5 pessoas, se não me engano, uma a 3 pessoas. Se você deixa o 3DS tampado e sai passeando, por exemplo, como eu fiz, fui pro evento de anime que tava tendo um torneio de Pokémon. Aí você chega lá, tem várias pessoas com 3DS ligado que às vezes eles fecham e deixam ligado, sei lá. Quando você passa pelo fulaninho, ele pi-i o 3DS ali. Ele faz um NFC de um aparelho com outro, ou Bluetooth, não sei qual é a tecnologia, e ele fala, ó, você passou por fulaninho. E aí, no Bravely Default, isso te dá mais um habitante pra vila. Inclusive, quero agradecer ao pessoal que jogou o torneio de Pokémon do Event Anime aqui no Rio de Janeiro, que eu peguei 20 Street Pass lá no dia. Eu fiz a metade da vila toda lá naquele dia. Não, tem uma parada que eu sempre achei maneiro desse Street Pass que podiam utilizar, não sei se fizeram isso com Street Fighter 4, mas sei lá, você tá jogando um Marvel vs. Capcom, jogando algum jogo de luta no 3DS, aí de repente passa um Street Pass e podia rolar um... Here comes a new challenger! Ia ser maneiro. Ia ser foda. Se não me engano, o PS Vita tem esse modo no Marvel. É bem assim. Se tiver modo Adok, se eu estiver andando e encontrar o Clerados na rua e ele estiver com o Adok do Marvel ligado também, ele dá um Here comes na hora. Que é a única pessoa do Rio de Janeiro com Vita. Tem duas pessoas do Rio de Janeiro com Vita, eu acho. Eu e o Clerados. Sonora animal. A música, ambientes, músicas de batalhas, músicas dos personagens, música de Limit Break, são todas sensacionais. Alguém discorda? Sim, acho que é isso mesmo. Geralmente é. Tem que ser, na verdade, pra você aguentar o grande, né? O meu despertador e o meu toque celular são músicas de RPG hoje em dia. Então, sim. A trilha sonora do jogo, ela ganha um aspecto interessante, principalmente pela pegada sempre medieval que ela tem. A gente tem essa característica dos Final Fantasy, por exemplo. Mesmo o Final Fantasy IV, ela não tem essa característica marcante o tempo todo, daquela... Às vezes você tem um... Mas o Bravely Default, ele pegou esse negócio do campo, esse negócio do império, deixou isso muito bem marcado. Menos no final, porque final, como todo bom Final Fantasy, Bravely Default, ele for whatever jogo da Square, o Piru vai pro espaço e no espaço a música é trance. O curioso dessa trilha do Bravely Default é que o cara que fez a composição nunca tinha trabalhado com videogame. Enfim, ele é conhecido no Japão, é o Rivo, que ele é vocalista daquela banda Linked Horizon, que é a banda que faz a primeira abertura daquele anime Attack on Titan, que é aquela música que todo mundo olha, que faz a ola no meio da música. Tava conversando aqui com o pessoal, aí eu falei, pô, tem esse anime que eu queria ver, o Attack on Titan. Aí começou, a música Attack on Titan é muito foda. É a música que, né, metade em japonês, metade em alemão, a porra da música. É uma banda de meio... É meio metalzinho japonês anos 2000 e foda-se, né? Meio, é. Enfim, ela tipo, é assim. É tipo a segunda abertura de Death Note? Não. É maneiro mesmo, não é zoado, não. Cara, Death Note é zoado. Fica não, a gente inimiga adora essa segunda abertura. Não tô falando que é ruim, não, só que é zoado, né? Tipo, mas o Rivo, ele foi responsável pela composição e quando eu descobri que foi ele que fez a composição, eu meio que fiquei bolado. Porque eu tenho um pouco de preconceito com música popular japonesa, porque todos nós aqui, né? É muito farofa, apesar dessa uma música do Attack on Titan ser legal, mas não conheço a banda, não sei como é que é. E quando eu descobri que era esse cara, eu falei... Só um detalhe, a gente fez um disco ninja sobre músicas de anime, mas beleza. É, que não foi ao ar ainda, mas é música de anime, é diferente. Música de anime é música de anime. Tá, é tipo, enfim, música de anime. Quando uma música é um estilo que você não gosta, mas ela vai pra abertura da novela, né? Tokusatsu. Tokusatsu é amor, cara. É amor de mãe. Porra, a música de Tokusatsu é amor de mãe. Você tem um respeito muito maior pelo cara, porque ele fez uma composição de trilha sonora de jogo fantástica, ao nível do Ematsu, desses caralho quatristas aí de pirocudo já de 20 anos atrás. Com todo o respeito à galera que faz trilha sonora de jogo já há muito tempo, porra, esse cara, ele já chegou no nível dos outros. Ele chegou muito bem, cara. Do meu nível de não saber porra nenhuma de música, eu não sei dizer que a trilha sonora de Final Fantasy VI, por exemplo, é muito melhor que a do Bravely Default. Sim, eu também concordo com você. Ainda mais porque a música tem a pegada do momento necessário, por exemplo. Você vai dar o especial. A minha música preferida, fora a música do último boss, que é puta que pariu, sim, que punheta, né? Sim. A minha outra... Isso é um consenso geral. Mas fora essa música, a minha música preferida é o especial Link Break do Ring a Bell. Sabe o que é o mais maneiro? Quando você usa o especial, tem toda aquela cena lá, Limit Break Especial Super Poder! Aí ele volta, todo mundo ganha um boost, um buff, né? Enquanto a música toca. E a gente vai colocar essa regra no Disco Ninja a partir do próximo. Caralho, com certeza, moleque. Que a música bufa todo mundo. Você só pode falar até a música terminar. Até a música terminar. Mas isso é muito maneiro, porque a música fica tocando e a música tem o tempo dela. Então, não importa se você demorar pra escolher o ataque, o que for, o boost, o bump vai durar até a música acabar, cara. Não é quantidade de turno nem nada, é o tempo da música. Exatamente. E não adianta roubar, por exemplo, colocando o jogo na velocidade 4x, porque a música termina antes. Isso é maneiro, isso ficou maneiro. E a trilha sonora realmente, porra, parabéns, cara. Eu fico ouvindo ainda de vez em quando. Sim. Não, pô, é uma trilha sonora que parece pra você bater a orquestra, não. Sim. Tem um show todo no YouTube lá dele com... Tem. Interpretando essa sonora toda. E a música do chefe final, que acho que aí ele platinou a parada, porque a música do chefe final é só um rearranjo de todas as outras músicas do jogo. É isso mesmo. E ele falou, cara, eu não vou fazer mais música não, vou só pegar todas que eu já tenho, fazer um medley gigante, rearranjado, e vai ser a música do chefão. Acabou. Falei, cara, parabéns, cara. Parabéns. E, assim, sem spoiler nenhum, que luta. Sim, a luta. A luta do último boss... Nós, na parte de spoiler, falaremos porque a segunda parte do jogo é cansativa, perde muitos pontos, mas ele consegue se recuperar nessa última luta que você fica tipo, puta que pariu. Por sorte, a luta final é boa, cara, senão... É o que diferenciou de eu achar o jogo um porre achar o jogo bom pra caralho. A primeira metade é fantástica, a segunda metade é um lixo. Exatamente. E o final é surpreendente, assim. Mas sabe qual é o esquema? E aí a gente já começa a falar de por que jogar ou por que não jogar. Você joga as primeiras... 25, 30, 40 horas do jogo. Você jogou um Final Fantasy 3 Extended. Isso. É a mesma história, mesmo esquema de Deus Cristal, aí beleza, tem as particularidades, mas não é nada que você nunca tenha visto antes. Exato. A história não é uma história completamente revolucionária, não. Isso. Quando a história vai virar pra segunda metade, é aí que entra a coisa nova, mas a coisa nova acaba se apresentando de jeito cansativo. Uhum. Né? A palavra é exatamente essa, é cansativo. Logo que acontece a primeira vez, você fala, pô, maneiro, isso aí, bacana. Mas depois você vai ver que é só cansativo. Mas no final do jogo compensa tudo, né? E acho que... Pelo menos é tudo opcional também o que você tem pra fazer depois. Exato. Dentro dessa viuvez de RPG, de bons RPGs orientais que a nossa geração tem de modo geral, que é um pouco infundado também, que saiu muita coisa boa, mas a gente, na verdade, queria Final Fantasy, é isso que é a verdade. Exatamente. Isso cumpriu muito bem o papel dele. Já na primeira metade cumpriria bem o papel dele. Se ele tivesse um chefe... Se o jogo fosse o pão com manteiga lá, o básico, terminando ali no quarto capítulo, já seria suficiente, na minha opinião. Seria um bom jogo. E pesa nisso, acho que a inteligente escolha de colocar outro nome no jogo. Que, não se pode dizer que salvou o jogo, seria muito forte, mas tira uma série de preceitos que as pessoas teriam ao jogá-lo que não tiveram. Tira a pressão em cima do jogo. Tira a pressão. A pressão de você cobrar de um Final Fantasy, né, foi substituída pela descoberta de que você estava jogando um Final Fantasy com outro nome. Exatamente. Você troca a expectativa pela surpresa. E isso foi a grande jogada da Square nesse jogo. Na verdade, daqui a alguns anos, né, quando, sei lá, tiver no 7DS, pode ser daqui a dois anos e meio tá lá já, pelo ritmo. Vai sair, sei lá, um Final Fantasy Crystal Collection, não sei o que, que vai ter Final Fantasy 3, 4, 5, 6 e o Bravely Default, por exemplo. Uhum. Ele vai estar lá no meio da coletânea de jogos de Final Fantasy. Quando o Chrono Trigger saiu, era um jogo completamente ali no meio dos Final Fantasy. Tanto é que lançou Final Fantasy 3. Lançou um monte de Final Fantasy pra PlayStation junto com o Chrono Trigger. Junto com o Chrono Trigger. Mas o Chrono Trigger, ele tem itens próprios, ele pega algumas mitologias que são. É um universo bastante diferente, na verdade. É um universo. Ele não tem tipo Firaga, entendeu? Não tem Firaga, não tem nada desse tipo. É diferente do Bravely Default, que é Phoenix Down. Cure, Curaga, Cura, não se curada, bababá, etc. Só não tem Chocobo e Bahamut, rapaz. Não tem Bahamut. Caraca, não tem Chocobo e Bahamut, pode crer. Nem Mog. Ué, a montaria. Não aparece montaria no jogo. Não tem montaria. Não tem. É verdade. Que triste, cara. Agora fiquei um pouco. Chorei. Mas aí, só um parênteses. A nave é maneira. O conceito da nave ser aquele negócio ali. Nave é a coisa que voa. Já falou de fada aí. Meio de transporte do jogo, Final Fantástico do jogo, é muito maneiro. Exato. Muito maneiro. Meio de transporte aéreo, o conceito dele, que tipo, você tá num negócio ali, que de repente você fala, esse negócio aqui é a nave. Pô, irado. E é uma parada meio de Volta pro Futuro, de certa forma. Rolam umas comparações aí com o DeLorean, forte. Então, vamos entrar nos spoilers? Vamos, né? Vambora. Vamos lá. Atenção, você que não jogou Bravely Default, pretende jogar e vai se incomodar com os spoilers e as revelações da narrativa, da trama, não escute a partir de agora. Você foi avisado, então vai tomar no cu. Valendo! Oi. Valendo! A história do Ring of Bell, ela tá diretamente ligada ao esqueleto do jogo, né? A história dele é a história do jogo, é o que conduz o jogo. Basicamente. Toda a mecânica do roteiro tá centralizada na história dele. O que é interessante, porque no começo do jogo você tem o diário dele, só que você não sabe que é dele, porque é o diário do D. Mas uma coisa... lhes pareceu que eles queriam esconder a identidade dele? Porque... No começo, você não tem como sacar... Ainda você não tem mecânicas pra... Né, você não tem pistas pra saber disso. Eu acho que as pistas são bem claras e de propósito, assim. Pra você ver a confusão do personagem e a negação dele. Do tipo, não pode ser isso. Eu não acredito nisso. Não, acho que antes disso. Na verdade, a primeira vez que o Alternes aparece, ele já tem uma diferença bem clara. Porque pegando toda a construção de vilões de Final Fantasy, os vilões sempre são coisas abstratas e eles eram sprites gigantes. Quando fizeram o remake do Final Fantasy 3, etc, e agora os jogos novos, eles passaram a fazer isso da seguinte forma. Os vilões são modelos 3D muito mais altos do que os seus personagens. Por mais que às vezes sejam moleques da mesma idade, mas eles são bonecos bem mais altos. Tirando, sei lá, exceções como a Vitória, por exemplo, com a garotinha pequena, que não faria sentido. Tá. E o Alternis, ao contrário de todos os outros vilões, ele tem a altura dos seus personagens. Isso. E a voz em japonês dele é muito igual à do Ringa Bell. Não. O americano é completamente diferente. Americano, né? Deve ter uns chips a mais, né? Mas o japonês. Não, mas é tipo assim, quando ele bota o capacete, fica com essa voz. É, isso aí. Mas ele tira o capacete e fala igual ao Ringa Bell. É, mas você não vê ele sem capacete até então, né? Só ele fez ser capaz no final do jogo, lá pro metade quando do jogo. Quando você já sabe o que quando ele é. Quando você já sabe, é. E aí, você soma isso ao fato de que. E aí também chega uma hora lá que no diário aparece a figura do Alternis salvando o moleque que depois você descobre que era o Tiz. Então ali já fecha tudo e realmente não tem mais muito mistério. Mas acho que eles não quiseram tanto esconder, eles quiseram era te orientar pra quando você descobrisse isso, você pensar, porra, essa merda tem viagem no tempo, ou entre realidades, ou algo nesse sentido. Uma das coisas mais interessantes do jogo é essa premissa de ter diversas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Sim. São mundos que têm as suas similaridades, as mesmas pessoas que vivem nesses mundos paralelos, mas que a história flui de maneira diferente em cada um deles. Tem algumas particularidades de cada mundo e isso gera o conceito base que cada mundo é um mundo de um jogador. Sim. O mundo é um dos mundos, o mundo do Ilapso é outro, o mundo do Moloch é outro. É, e aí nessa questão do multiverso é que você constrói a premissa da história mesmo, porque no fim das contas o que estava acontecendo é que a porra da fada filha da puta estava passeando nos universos para acumular poder suficiente de cristais para libertar o Ouroboros, que é realmente o vilão do jogo que você não sabia que existia até então. E aí, bum, Final Fantasy, vilão abstrato. Uma das coisas mais legais que brinca com essa ideia da fada filha da puta, né? Porque você tem essa fadinha inocente, essa fadinha. Você tem essa fadinha que ela brinca com esse conceito de inocente, a fada parceira que sempre te ajuda, que é meio chatinha, que a gente tem em vários RPGs orientais, é um personagem mítico oriental. E é raro a gente estar abordando ela como a filha da puta mesmo, a vilã, a pessoa que tá te usando pra um objetivo maior do demônio filho da puta, comedor de galáxias galactus, sei lá. Agora, o que eu achei bem maneiro é que o nome do jogo é Bravely Default. Fantástico. Tem Where the Fairy Flies e tem Flying Fairy também, depende da versão. Flying Fairy também, verdade. Aí eu falei assim pro Lapis, não, se você for jogar o meu jogo emprestado, não olhe o menu de abertura, porque depois que você começa a sacar que a Aerie é uma filha da puta, o jogo mostra ali, a abertura muda, Bravely Default, aí assim, Fairy Flies, aí apaga algumas palavras, aí aparece Airy Lies. Sabe o que ia ser aí foda? Se quando apagasse os FFs fossem pra cima e aparecesse Final. Bravely. Airy Lies. Não, ser Bravely Default, Final Fantasy Airy Lies. É, ia ficar foda. Ia ficar, e aí, toma aí, filha da puta! Essa parada foi a que mais explodiu minha cabeça, assim, quando eu terminei e fiz o final ruim, aí eu vi, caralho, fico olhando pro título assim, que foda, tava na nossa cara assim. Exatamente. Quando eu reparei que o título mudava, eu já tava quase no final do jogo, eu já sabia que ela era uma filha da puta, já tinha percebido um pouco antes, etc. E eu falei, cara, eu lembro que o Pedro me falou que mudava a porra da abertura, mas eu sempre abria lá, saía abrindo a porra do save e não olhava. Aí depois que eu fui ver, vamos ver essa merda, abri e fiquei lá olhando, aí vi a porra da letra sumindo, eu falei, tá, agora eu já sei o que é. E desse conceito surge que a fada, ela viaja por todas essas realidades, explodindo todos os cristais... Não explodindo os cristais, mantendo o cristalismo ali como uma religião da zoeira lá, e conseguindo sugar energia e fazer não sei o que com... O que ela faz, afinal? Então, os cristais não eram malignos. Os cristais realmente eram responsáveis por a água não estar envenenada, tudo isso. Mas ela tava desviando verba do cristal pra acumular energia pra ressuscitar pra trazer o Ouroboros da outra dimensão. Ela tava desviando o poder dos cristais pra isso. O grande lance era esse. O que o Brave e o conselho dos seis lá queria, na verdade o Brave provavelmente não sabia a história toda. Ele só sabia que ele tinha que destruir os cristais porque ia dar merda. Só sabiam o Yuliana e o Lester. Mas porque eles são caras muito velhos que acompanharam a história. O Yuliana tem 1800 anos e o Lester tem um pouco mais que isso até. Eles são caras de quase 2000 anos até. São dois personagens interessantíssimos. E são dois caras que você descobre que fazem parte do Conselho dos Seis, que teoricamente era o círculo interno do mal. Vilão. Exatamente. E que na verdade não era porra nenhuma. O que você vai normalmente esperando nesse tipo de jogo é que aquele conselho ia ser tipo os sub-bosses e no final ia ter o super-boss, assim. quando você descobre que aquela galera tava discutindo o que era melhor pro mundo mesmo. Sim. E fica batendo de frente com o seu conceito, assim, tipo, pô, será que eu tô fazendo uma coisa certa? Será que eu tô fazendo uma coisa errada? Não tinha ninguém fazendo certo e ninguém fazendo errado, mas eram opiniões divergentes. Por exemplo, não fica claro o que que era a Vitória dentro do jogo. Ela era uma personagem que tava ali, ela, você detona ela, mas não sabe que raça é aquela, não sabe se vai aparecer no próximo jogo. O Brave fala pro Victor que ela é filha do demônio e que tem que dar um jeito nela, mas nunca fica evidente. Mas tem o cara já se apegou a ela. Espalhados que explicam um pouquinho sobre o que ela é. Diário, né? Que não é uma. Ninguém sabe direito o que ela é, mas que ela tem um poder absurdo. Quem é essa mesmo? A Vitória, a feiticeira. Aquela pequenininha que anda com o cabeludo, o médico. Ah, entendi. Tá, o que pede porra nenhuma, né? Ele é um Spirit Master, no fim das contas. Uhum. Ela realmente fica lá meio solta. Tá, ela, enfim, eu acho que nem toda história tem que ser toda explicada. Eu acho que é uma personagem muito boa. Ela apareceu, foi embora, ficou de mistério. Não sei qual é a dela ainda. O Victor era, porra, o cara era um médico, ele fazia trabalho de médico. Ele fez a porra do cristal ser uma máquina de SUS infinita pro reino que funcionava, ninguém morria. Ele usava o poder do cristal pra ampliar o poder do White Maze e tal. Ele fez um catalisador de magia branca ali, então ele fez um super hospital com a porra do cristal. Então, beleza, a terra. O cristal da terra, que é o que tinha ali, ele é responsável por ter fertilidade nas terras, por ter um clima razoável no mundo inteiro. Só que, porra, os caras estavam num lugar que era tudo montanhoso, a terra já não era fértil, já nevava pra caralho. Cara, se a terra não ficar fértil, já não é. Se o clima ficar zoado, já é zoado. Então foda-se, ele começou a usar o cristal pro povo dele não morrer. Tudo bem. E aí lá no deserto, lá em Heisenberg, todo mundo se fudeu. Foda-se, problema deles. É, lá na porra do outro lugar lá que tinha o Festival das Flores, o nego se fudeu também. Foda-se, aí não, é guerra. Quando você tá em situação de guerra, você não fica realmente analisando, ó, porra, meu colega do lado vai se fuder. Cara, tipo, o meu também vai se fuder se eu não fizer nada, então eu vou fazer o que dá pra eu fazer. E até tem uma quebra de ideal na hora em que a mãe da Idia tá doente e ela tá usando o cristal para manter ela viva, né? Pra manter a cura da doença dela. É, e aí, você vai realmente destruir a porra da parada que tá mantendo a mãe da garota viva? A troco de... E o jogo brinca com esse conceito toda hora. Tipo assim, olha só, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que fazer, a parada do bem. Mas, pô, se a gente fizer isso, cara, nego vai morrer de fome, nego vai ficar na zoeira, nego vai ficar doente, caralho. Naquele aí país... você fica com aquele... Naquele país. Mas em outros países, no país do fogo lá, que tava tendo deserto à toa, ia deixar de ser desértico. Exato. Já notou que o mapa, metade do mapa é deserto? Uhum. Tem a parte de cima que é neve, aí tem a Caldisla, que é um lugar mais tranquilinho, é temperado. O resto é deserto. Uhum. Heisenberg é deserto, a região do Cristal do Vento é deserto. Tem deserto pra caralho dessa porra. Então, provavelmente isso é função de clima zoado, né? Fora que lá em Heisenberg, além de estar deserto, era tinha porra de vulcão, erupção o tempo todo, porque a porra do Cristal do Fogo era lá. E é o dungeon mais chato do jogo, cara. É um inferno. Puta que pariu. Podia não ter. Fase da água. Porque toda vez que você vai andar o caminho... Fase da água é o caralho. Fase da lava. Toda vez que você vai andar o caminho que você acha que é o chão, você tem que dar uma puta volta. E depois, pra ficar fazendo trackback lá também, o caminho é chataço pra voltar, cara. Cara, eu vou admitir pra vocês, eu desligava a luta. Sem dúvida. Mas isso é uma coisa que eu fiz, eu não grindei o jogo inteiro. Quando sentia que o jogo, eu joguei no hard quase o jogo inteiro, né? Tirando essa parte do capítulo 5 e 7, que eu falei, cara, não, foda, botei no easy, foda-se. Mas o resto do jogo eu joguei no hard. Aí, beleza, né? Os pontos de XP que você ganha com os chefes, dá pra você levar. Só que aí tinha hora que, sei lá, o chefe ia enfrentar, sei lá, um daqueles dragões bizarros. São pouco apelões. Aí eu falei, cara, vou pegar o ônibus amanhã de manhã, eu vou grindar. Aí eu tava no easy, mais 100% de encontro, grindava. Tirando isso, pô, desliga a batalha. Espera que eu fiz isso mesmo. Quando eu viajei também pra Angra, peguei um ônibus, era 3 horas de viagem de ônibus. Eu fico enjoado em ônibus, lendo ou jogando videogame. Então o que eu fazia? Botava o encontro aleatório, aumentava a porrada, botava no automático lá pra lutar e ficava andando e grindando, cara, porque eu quase não tinha que olhar pra tela. Isso é algo que tá dentro da mecânica do jogo também, que é um jogo. Bravely Default é um jogo que respeita o seu tempo. Exatamente. Porque você pode trocar. Você consegue especificar o grau de dificuldade e quanto você quer jogar e evoluir a níveis do mamata pro bizarro. Isso, e colocando taxa de encontro aleatório pra zero ou pra mais 100%. Isso é a evolução do JRPG, isso foi fantástico. Eu concordo. Antigamente eu tinha que me fuder pra pegar o GF do Diablo pra poder desligar a porra do encontro aleatório, que eu não queria fazer. Só falar, menu, desligo, tchau, vambora. E além disso, a porra de você colocar a velocidade na batalha, né? Que você tá grindando, bota tudo no automático, que eu não quero mais ficar escolhendo comando toda hora, que eu vou atacar a mesma coisa sempre. E velocidade 4x. Aí vai lá, prrr, fica andando com a porra do videogame na mão e só ouvindo o barulhinho de vitória. E será que o japonês, o público japonês gostou disso? Eu acho que desgostar não deve ter desgostado. Eu acho que... Uhum. É porque acontece também. O público japonês de videogame tá se modificando bastante. Mudou muito. No sentido de que o público de videogame de japonês hoje é o cara que tem a nossa idade ou mais velho. Já não tem mais gente tão mais nova. Porque o pessoal tá indo muito pra celular, pra tablet. Porque a realidade do japonês é, entra no trem, vai ficar 2 horas no trem. Pra ir de Hokkaido pra não sei onde. Joga. Mas aí Ikarigaoga. É, somos dito escolhido em Ikarigaoga. Aí eu ouvi o Ricardo Jorge falar, tá isso, chegaram de mundo. E aí o cara vai jogar alguma coisa. Mas aí hoje em dia joga no celular. Tem uma gama de coisas que a gente nunca vai ver no ocidente, de jogo japonês pra browser e pra telefone. Tem um jogo de Bravely Default da Yahoo pra telefone, que eu não lembro o nome, mas é um até que você pode jogar com a Idia, e a Idia vira sacerdotisa no lugar da Anis. Ela é a sacerdotisa do vento. É um jogo que passa 200 anos depois. É, isso aí, 200 anos depois. 200, a Idia sobreviveu 200 anos. Tem um Kingdom Hearts, cara. Tem um Kingdom Hearts de telefone, tem um God of War de telefone. Tem muita coisa que a gente nunca vai ver aqui. Só sai no Japão. Tem aquele Final Fantasy do Turks. Ah, verdade. Do Crysis Core, alguma coisa dos Turks. Acho que é o BC, na verdade. É, BC, né? Não Crysis Core, não. Tem várias dessas coisas que nunca simplesmente vão aparecer por aqui. Uhum. Porque, enfim, trabalho de traduzir, o público. Pô, e pra você ter uma noção, esse jogo dos Turks aí de Final Fantasy VII era na época de V3, tá ligado? Sim, Motorola. Sim. Era jogo em Java, assim. Jogo em Java. Sobreviveu muito tempo essas coisas. Uhum. E tem muito disso no Japão, e Bravely Default é uma coisa dessa. Então, se o Japão, voltando pro assunto, se o japonês gostou ou não gostou, cara, acho que desgostar não deve ter desgostado, porque ele pode fazer o jogo dele conforme ele quiser. Ele pode jogar Ninguém tá obrigando ele a desativar o sistema de batalha. Essa é a magia, né? Respeita o seu tempo. Eu quero jogar cagando. Cara, vou dar uma cagada ali. Eu tiro do sleep, faço lá 5 batalhas, limpo a bunda e volto a viver a minha vida. Exatamente. Cara, minha experiência com Bravely Default in a nutshell. Eu joguei 60 horas. Meu jogo teve 60 horas, ou 65, algo nesse segundo. O meu foi umas 70 horas, por aí. É, por aí. Uhum. Né? Acho que a maioria das pessoas fica por aí, né? Entre 55 e 70. Eu joguei algumas partes bem chave do jogo. O começo eu comecei em casa, porque eu comecei, não, beleza, eu vou jogar na moral. O final do jogo, as últimas 5 horas eu joguei em casa, 20. As outras 50 foi ônibus, ônibus indo pra faculdade mesmo. Ônibus indo trabalhar quando eu vou dar aula, que é em outra cidade. A grande questão acerca do Ring a Bell é que, ao mesmo tempo que ele é um cara que não sabe de nada, ele tem a chave para o saber de tudo, que é a porra do diário. O diário conta a história toda do que eles passaram no outro mundo, né? E, inclusive, você vai ganhando coisas do diário sempre que não aconteceram ainda. Eu realmente não li, enfim, não fui afetado por isso. Mas teve gente que acabou meio que tomando spoiler, porque o jogo te dá um spoiler. Uhum. E ele fala, cara, você vai ler essa porra, é o que vai acontecer. Chegou um ponto que você já notou que é o que vai acontecer. Então, sei lá, pode ser que tenha um dado momento do jogo em que você ganhou a parte do diário em que você sabe que a fada é uma filha da puta e vai te fuder e você não sabia disso ainda. Sim. Então, eu descobri ali no diário isso. Eu não li o diário. Eu realmente não li o diário, né? E isso constrói um personagem de forma interessante, né? Acaba que ele difere um pouco dos outros. É, e tanto é que no capítulo 7, se eu não me engano, eles estão num mundo que o irmão do Tisk sobrevive, ele morre. É. O Alternis, é esse o nome dele? Alternis, sim. Ele não tá vivo também, ele morreu por alguma coisa, não lembro o que aconteceu. A mãe da Idia tá de boa, não aconteceu nada com ela. Pra você que resolveu entrar aqui nos spoilers, só tá querendo de curiosidade saber o que acontece na história e não jogou o jogo, a partir do capítulo 5, eu acho, ou 4, não lembro, você entra nessa mecânica de viajar pra outros mundos e você começa a repassar todos os pontos da história em outro universo, né? Em uma são dimensão levemente paralela. Diferentes, vão ficando mais diferentes à medida que eles se avançam. É um efeito borboleta, né? É um efeito borboleta. Exatamente. E qual é o cansativo que a gente estava comentando? É porque você passa por tudo de novo, aí você termina, e depois você joga tudo de novo, com leves diferenças, aí você termina e você joga tudo de novo, com leves diferenças, e você puta que pariu. Exatamente. Basicamente isso. Agora, isso é muito cansativo, mas parte desses mundos você tem algumas particularidades interessantes. Por exemplo, esse conceito de eles alcançarem um mundo onde tudo que eles sempre quiseram está ali. Onde o Diz pode ficar com a Edia, que é o Ringabel, né? Onde a Edia não tem problema com os pais, com a mãe dela. Onde o irmão do Diz não morreu. E a Olivia está viva lá. A Olivia, a melhor amiga da Annie, está viva também. É, os capítulos 5, 6 e 7, em cada um você visita um mundo que seria ideal para um deles, né? O 7 é o ideal para todo mundo. É, o 7 é o ideal para todo mundo, se não me engano. Né? Você vai visitando mundos e cada mundo deles fala, cara, tanto que chega uma hora que o Iliana fala no final do jogo: ó, você pode ir pro lugar onde você. O Ringabel, né? Você vai ser aceito, a família ali tá lá inteira, você vai poder ficar com a Ilia, que é tua irmã adotiva barra quietinha, romântica. Você vai poder ir pra esse mundo aqui onde o cristalismo... Esse conceito de incesto adotivo, né? Que pode. Né? Na verdade, o verdadeiro incesto tá em você colocar a ideia de vampira e mandar Charmin quando enfrentar o Brave. O verdadeiro incesto do jogo é esse. É verdade. Eu fiz, obviamente. Mas não funciona. É, porra, achei escroto. Tinha que funcionar. Pode, né? Porque é aquela história, né? É uma construção clássica de romance desde sempre. Você tem um molequinho que foi adotado por uma família, que o trata como filho, mas ele não é filho de verdade. Então ele pode pegar. O que é um genro, se não um filho que o pai da menina ganha, né? Exatamente. Filho a mais. Um conceito meio zoado, um filho que come sua filha, mas beleza. Isso não cabe a nós discutir se existe desde que o mundo é mundo. Mas beleza. E por aí vai. E sim, é isso. Isso que torna o Ringabel um personagem tão interessante, né? O Alternis. Ele tá naquele mundo, ele tá naquele império, ele foi adotado, ele salvou a vida do Tiz e tem um carinho pelo Tiz, pela Idia, sobre tudo isso. O primeiro mundo é o mundo do Ringabel, é o mundo de onde surge o Ringabel. Ele é o segundo mundo, o mundo não, que não, ele precisa jogar. Exatamente, o primeiro mundo é o mundo antes da história ter acontecido. Ah, sim, okay, o primeiro mundo é o mundo do Alternis. Isso. É o mundo em que o Alternis é adotado, ele é criado pelo Brave, ele é ensinado as Dark Arts da classe dele de Cavaleiro Negro, etc. E ele vai com a nave, qual é o nome da porra? A Escalote, pra porra de Caldisla, ele tá lá presenciando o Boqueirão, salva o garoto. E aí no que ele salva o garoto, existe toda a questão do Boqueirão, o Boqueirão é aberto, e ele é transportado pro outro mundo, que é o segundo mundo, que é o mundo do Tiz, que é o mundo onde começa o jogo. E aí nesse e o que mundo, que é legal? Ele tinha um diário que ele escrevia o que acontecia na vida dele. E quando ele foi jogado pra lá, ele perdeu a memória, mas ele ainda tinha o diário. E como esses mundos acontecem as mesmas coisas com leves diferenças, ele ia olhando o diário e falava, cara, isso aqui aconteceu mais ou menos assim mesmo, né, galera? As coisas são muito modificadas. Por exemplo, no mundo original do Alternis, ele não se aliou com os outros três, tanto que os outros três acabaram mortos pela Eri. E ele salvou... No primeiro mundo, ele era tipo um mid inimigo, entendeu? Ele era do outro time, mas ele aparecia pra ajudar eles de vez em quando, salvava e vazava, saca? Os outros três acabam morrendo e ele foi passar a culpa da morte da Ida. E ele tem lá em vários momentos falando: ah, o garoto que eu salvei. No mundo em que você joga o jogo quase inteiro, né? A primeira metade toda do jogo, tem um garoto que você salva, que é o Eagle, que ele faz essa vez. Que no mundo do Alteris era o Tiz. Ele é aquele garoto que você salva e que você tá escoltando em alguns momentos, né? É esse garoto. Só que nesse segundo mundo agora, o Alteris vira o Ringabel e tá te acompanhando. E aos poucos ele vai começando a se ligar que ele tá vivendo coisas que ele realmente já viveu. Mas a pergunta que quebra o jogo: o Alteris várias vezes encontra o grupo. Por que que ele nunca olhou pra cara do Ringabel e falou: por que que tu é igual a mim, meu irmão? Porque ele vê ele mesmo ali, aí fala, cara, quem são? Cylon, maluco? Que merda é essa? O Alternis do segundo mundo tinha tudo pra saber que o Ringabel é ele mesmo, né? O Ringabel não tinha como saber que o Alternis era ele mesmo, porque ele não via outro cara. Na verdade, a primeira vez que você encontra o Alternis no segundo mundo, o Ringabel entra pra dentro do barco e o pessoal briga com ele do lado de fora. Ah, é verdade. Ah, sim, tem razão, é isso mesmo. Então, na verdade, concluímos que o Ringabel é tipo o Sanji do One Piece, ele nunca tá na hora que as coisas acontecem. Ninguém nunca sabe dele. Pode ser. Bem pensado, moleque. Não lembrava disso mesmo, não. Tem isso mesmo. Ele tá pilotando a Escalote. que só ele sabe pilotar, porque ele é o piloto da porra da do barco. Ele é o Império, ele recebeu esse treinamento quando ele tava no Império. É que nem quando você aprende a andar de bicicleta. Você não lembra andar de bicicleta, você senta na bicicleta e sai andando. Eu não sei andar de bicicleta, não tem problema com isso? Sério mesmo? Até hoje? Eu não sei andar de bicicleta, qual o problema? E aí? Pô, essa mesma amiga que também não sabia, mas aprendeu há pouco tempo. Partiu aprender? Pra quê, né? É só pura, cara. Pra quê? É divertido. Mas aí eu vou ter que comprar uma bicicleta, cara. Sabe qual é o problema? É, aí eu vou ter que comprar uma bicicleta, ou então eu vou ter que. E pior é que do jeito que eu te conheço, você vai querer comprar uma bicicleta fodona. É, eu vou guardar onde essa bicicleta? Essa porra, esse apartamento aqui. É aí sabe o que vai ser pior? Eu vou ser um desses frustrados que anda de bicicleta no Itaú, na praia. Ele reclama que, o guidão desse aqui tá ruim. Aí eu prefiro não aprender. Esse é um conhecimento que eu vivi 30 anos sem e agora eu vou ficar sem essa porra. Tá certo. É, então, entendeu? Então, enfim, tabu falar de bicicleta aqui. Mas é isso. É, quando o primeiro encontro, realmente, ele tá lá no escalote pilotando. Então, e aí o segundo encontro já é quando você tá na última versão do navio, né? No esqueção do navio. E é quando quebra a máscara dele. Então realmente ficou isso. Bem bolado. Bem bolado. A ideia do segundo mundo, ela cresceu com Alternis. Sim, esse era o meu problema com esse o jogo. Que é o problema, né? Como é que ela não reconhece? Ela não identifica. Será que ele sempre foi um Dark Knight? Ele foi criado separado até, dela? Então, eu acho que até mandei isso pro Plinio de Inimigo uma vez. Ele falou: não, o cara tá sempre com a máscara, então eu não lembro da cara dele. Pode ter sido assim, ele foi adotado pelo Brave, ok. Sim. Mas ele foi mandado pra ser treinado como Dark Knight e a menina era a princesa do negócio. Exatamente. Não necessariamente ele. Ela era do exército também, mas vai ver, quando eles estavam já no exército, ele já usava máscara o tempo todo, na hora de estar em combate, entendeu? É. Dormitório masculino e dormitório feminino, não tinha refeitórios separados também, pra um do meu outro comendo. Eu prefiro até interpretar dessa forma. O Dark Knight, ele tem que usar aquela máscara, ele não pode revelar o rosto. Exatamente, ele tem aquele lance de esconder o rosto, tanto é que ele é a única classe que esconde o rosto por completo. E você só vê o rosto do Alternis quando você quebra o capacete dele. E provavelmente é uma classe que faz sentido esconder o rosto, porque é uma classe que lida com o sofrimento. E lida com os poderes da escuridão, etc. Não, você sempre gasta a sua própria energia pra fazer as paradas. Então provavelmente o cara tá em dor permanente. Exatamente. Tem que ficar demonstrando, né? Exatamente. E aí quando a gente chega na última batalha do chefe, você enfrenta aquela Eire lá em três formas, que, enfim, desnecessário, mas dentro do conceito de Final Fantasy faz todo sentido. Então você enfrenta todas as Eires possíveis, e aí você abre o último cenário, que é aquele cenário onde você vai realmente enfrentar o Ouroboros no final bom, né, teoricamente. O jogo tem dois finais, né, no final teoricamente ruim, você simplesmente pode quebrar um cristal em algum momento do jogo e só enfrenta a Eire três vezes, ela nunca vai ter tido como acordar o Ouroboros e acaba o jogo. Isso quebra o ciclo e, na verdade, esse final, os personagens ficariam presos naquele mundo. Ficariam presos naquele mundo, é verdade, porque você não consegue voltar pro outro universo, né? É, exatamente. Mas aí a batalha final com o Ouroboros, ela ganha um aspecto que é a história continua sendo contada dentro da batalha. Primeiro porque você tem a participação dos outros personagens centrais da saga da metade pro final, o Yuliana, que é o sábio, e o Lester, o vampiro, dentro dessa última batalha. E a suposta anjo. Irmã da Eire. Não, tem todo o conceito do anjo, né? O Lester e o Yuliana dizem que 1800 anos atrás, um anjo apareceu pra eles, contou pra eles tudo o que aconteceu, o terceiro segredo de Fátima, e foi embora, e a anja parecia muito a Anies. Isso. Não fica evidenciado se era a Anies mesmo ou não. Pode muito não. ser. É, a minha interpretação é que era a Anies de um outro universo, que era um infinito universo, e um deles aconteceu essa merda já. E aconteceu antes, aconteceu 2000 anos antes. Isso. Né? E aí, uma vez que ela revela isso, eles tomam ela como um anjo e patatá, ok. E aí eles, teoricamente, passaram 1800 anos brigando pra ver quem ia se sacrificar quando chegasse a hora do combate. E aí, no fim das contas, o Lester é que vai lá mergulhar dentro do Ouroboros e fodê-lo com afinco. Eu achei a batalha não tão difícil assim pro que eu esperava pra um chefe final. A batalha é bem tranquila, na verdade. É uma batalha bem tranquila. Eu acho a última forma da Eire bem mais chata do que o chefe final, inclusive. Sabe por que a última batalha eu achei tranquila? Porque pra você fazer a última batalha, você tem que passar por todos os mundos e refazer o jogo inteiro, todos os mundos. Você chega lá overlevel, você chega lá com os jobs bolados, você chega lá calejado de estratégia. Então você tem um bicho ali que você vai sentar a porrada porque você tá forte, né? Nem porque ele é fácil, entendeu? É, na verdade eu até achei mais fácil, porque eu usei três personagens, porque na hora eu esqueci de trocar a classe de um, e eu fiquei com dois Spirit Masters e os outros dois pra bater. E acabou que o Spirit Master não fazia nada. Aí eu ficava dando, sei lá, Spirit Force pra não tomar dano, entendeu? Stillness, essas coisas assim. E acabou, enfim. Todo jogo que tem sistema de classe, ele quebra em algum ponto e aí acabou quebrando assim. Tem algumas classes realmente que são mais apelonas que outras também, e tem uns combos que são meio escrotos. Spirit Master com magia branca quebra o jogo. Sim. Pirata com o Shido de Samurai quebra o jogo, e essas coisas. Mas enfim, a facilidade da batalha não tira o mérito dela, que é a interação que você tem com os outros mundos. E aí é uma... Isso é uma parada maneira. Isso é muito foda. É quando começa a aparecer assim, mundo do fulano. Tem um cara que morre, né? Sempre tem um primeiro amigo seu que o mundo é destruído. O meu não lembro quem foi. Eu lembro quem foi. Mas apareceram... São as quatro pessoas que têm a Belink com você, se não me engano. Não. Ou não? Não lembro. Não. Eu tinha Ebelink com o pessoal lá que me ajudou no final. É. Não, tinha várias pessoas que... Você via vários mundos negros te ajudando a destruir o boss lá em vários pontos da história. Eu acho que eu me expressei mal. Acho que todo mundo que tem Ebelink com você aparece necessariamente. Tá, provavelmente. O último vocês dois apareceu com certeza. O do... É, o Tengu Maru, que era o outro. Não lembro, enfim. Mas vocês dois eram com certeza. Inclusive, o mundo do ninja inimigo tava sendo atacado por uma coisa grande e grossa. Mandei falar pra você. É. Mas foi o jogo, não fui eu. Foi eu, cara. O jogo falou lá: nossa, o que é isso? É grande e grosso. Exatamente, cara. É um escroto isso. Bota aí. N Inimigos World. É. Oh, é grande e grosso. Está nos atacando. Aparece, teve isso. A forma como o roteiro continua evoluindo dentro dessa última batalha, pra mim, platinou o jogo. Ali compensou, cara, toda aquela... Todo vai e vem dos outros... Todos os... Acorde, garoto. Caralho, esse velho de novo, cara. Cara, vamos lá. Não, ele é muito sangue bom, pô. Ele deixa você dormir lá de graça. Mas puta que pariu, cara. É tipo, Money. Cara, eu tinha decorado, né? Yo, raio. Aí você acorda. E fica, já apertando o Igor. Cara, já sei o que eles vão falar, passa. Eles têm sido uma decência de falar coisas diferentes entre eles. Quando chegou o filho das putas. Aí, essa batalha final, pra mim, salvou o jogo de ser um jogo abaixo de medíocre, no fim das contas. Deixou o jogo... Salvou mesmo, deixou o jogo é muito bom. Compensou aquela palhaçada... Ela justifica toda a enrolação. Justifica. A questão é o seguinte, assim, se os subchefes dos cristais, entre os capítulos, eles tivessem alguma diferença a mais, além de simplesmente serem mais fortes, tudo bem, eu quero ter uma noção de que aquelas forças malignas que estão... utilizando o cristal, realmente estão sendo diferentes. Sei lá, em vez da porra de ser um cérebros com duas cabeças, podia ter uma cabeça a mais em cada mundo. Podia ser isso mesmo, exatamente. Podia mostrar a evolução do... aquele gigante lá do o Lich lá, podia ter mais de um. Ia ficar tipo o Apocalipse no X-Men Street Fighter, ia ficar uma porra de um bicho gigante de cada lado, ver o braço do bicho. Ou a única coisa que eu achei maneira o braço é que a cabeça, sei lá. A única coisa maneira é que o último mundo, quando você vai fazer as side quests e vencer os donos dos jobs e tal, eles são todos em conjuntos. Então você pega o Monk junto da White Maid, junto do Cavaleiro, junto do Black Maid, tudo junto, um time, quatro. São porque ali são grupos, né? Aquelas divisões de Eternia, não do He-Man. A primeira divisão lá, que são os Zé Ruelas, lá é o Cavaleiro, o Monge, a Clériga e não sei quem, tá. E o Black Mage. Aí depois tem a divisão que são os Kuro, não sei o quê, os Lâminas Negras, que aí vem o Samurai, o... Não. Aí é o Spell Thief. Isso, Thief, é. E as irmãs? Não, as irmãs é depois ainda. As irmãs são separadas. É o Time Mage, é primeiro é o Spell Fencer. O Thief, o Time Mage e mais um. Lá é o Mercante. O Mercante, isso. Aí as irmãs, as três irmãs lá separadas. Três irmãs e mais uma aqui. O Red Mage lá também. O Red Mage, isso. Red Mage, isso, é. As três irmãs você até enfrenta juntas em algum mundo anterior ao set. E depois os Kuro, não sei o que eu esqueci o nome, que são os Lâminas Negras lá. O Samurai, o Alquimista e a Praline, que é a melhor personagem. Puta que pariu, é a Yuna, né? É a Yuna, mas a música é muito maneira. Fire! Muito bom, gostei muito da música, convido direto. Esse é o único mundo que vale a pena jogar, só que você já tá tão de saco cheio. É, eu não joguei, eu olhei pro YouTube como é que era. É, você tá tão de saco cheio que você fala, foda-se. Ah, maneiras as batalhas, um dia eu faço de novo, quando eu for. Exatamente. Exatamente. E aí, não fiz até hoje. Nem vou fazer, na verdade é essa. Na verdade é essa. É, não vou fazer. E o final, gostaram do final? Eu achei o final muito honesto. É honesto. É exatamente aquilo, sem decepcionar, tá ligado? Porque a história cresce de uma forma que era muito fácil decepcionar ali. O Ringabel, ele não fica no mundo dele, onde ele tava, porque aquele mundo não é o dele. Ele volta pro dele, onde ele é sozinho. Aquele mundo, ele é sozinho, mas aquilo ali é a responsabilidade dele, ele vai tocar a vida ali. O Ringabel daquele mundo é o Alternus, e ele vai ter que seguir por ele mesmo. Sim. Eu achei isso legal. Achei maneiro o destino depois da Agnes, da Eita, tudo que aconteceu. Agora, o Tiz tem uma coisa que acontece com ele que a gente pode discutir. Existe a Aerith, que é uma fada da zoeira que veio de algum lugar aí, algum mundo, alguma dimensão aí. E ela tinha uma irmã, que eu não lembro aqui o nome dela agora. E essa irmã, ela era do bem, ao contrário da Aerith, que ela era da zoeira. Essa irmã, a grande discussão que tem na internet que acontece com ela, a irmã dela é a catalisadora desse grupo ter dado certo, ao contrário de todas as outras dimensões. Foi o primeiro grupo que conseguia alcançar o Ouroboros e derrotar eles. Sabe qual é a ideia principal que eu descobri depois do Bravely Default, que a galera, depois de zerar o jogo, que a galera discute? É que o Tiz, no momento em que a cidade dele foi engolida pelo Boqueirão, ele morreu. Sim, e ele voltou à vida pegando a nossa força emprestada. A nossa força e a da fadinha. Da fadinha. A da irmã da Aerith. Então, quando aquilo tudo acaba, a irmã da Aerith sai do corpo do Tiz e o Tiz pode descansar. Então, no final do jogo, uma coisa que muitos não entendem é que o Tiz vira e fala, pô, pronto, acabou isso aqui, né? Então... valeu. É, e cai duro. Valeu, falou. Sei até que ponto ele realmente estava morto ou só sem vida, porque a gente sabe agora que no Bravely Second ele tá lá de novo. Ele volta. Tá lá de mas ele tá por outro lado, uma máquina, ele tá ligado? Ele tá naquelas máquinas que o pessoal em Eternia usa. Que são... é a mesma máquina da garotinha lá, da que Victoria. A gente tá tentando entender. Exatamente. A gente também não sabe se estava morto. Como se ele fosse uma criação. É, pode ser uma máquina de Raze bizarro. Pode ser. Ressuscita tudo. Mas e aí a gente tem essa ponte pro Bravely Second, que, parênteses aqui, foi o melhor trailer de continuação que eu já vi na minha vida, dada a interação do acelerômetro do 3DS. Foda demais! Bom, muito legal, você fica vendo assim e tal, só que não dá pra falar que foi melhor porque saiu o PT esses dias, né? Então, não conta. Agora, é a ideia de você poder brincar com o 3DS de realidade aumentada, né? Poder usar o acelerômetro dele pra combinar com o que você tá vendo. Você tem uma cutscene em três dimensões, mas não três dimensões visuais, daquela de você ligar o 3D e a parada ficar pulando. Não, é você poder olhar em todos os ângulos e controlar a câmera do que você tá vendo na cutscene. Uhum. Então você tá preso dentro desse balde da zoeira de ressuscitar e tem uma boneca lá nova que tá te salvando, lutando contra vários monstros, usando Bravely Second o caramba, pra te salvar. E você dentro daquele tubo, caralho, tá acontecendo? What the fuck? Esse barulho aqui? Meu Deus. Eu até mostrei pro Lapso antes de jogar o jogo, né? Ainda bem que eu esqueci, cara. Porque... ah, não falam... é meu spoiler aqui. É, não dá pra entender. Não dá pra entender. E... mas foi um bom trailer. Um bom trailer. Agora já tem gameplay do Bravely Second de um escambau. Ainda mas não na vi. Época não tinha nada. Igual. É a mesma coisa, exatamente. É, só que agora você tá no trailer, eles estão jogando com aquela menina, né, Magnolia. Uhum. Quais são as expectativas de vocês pra essa continuação? Vai ser a mesma coisa com outra história. Vocês acham que vai ter aquela repetição maçante de novo? Acho que dessa vez não, porque acho que o plot agora vai ser outra coisa. Não, exatamente. Vai ser mais... O plot provavelmente deve mudar. Eu acho que deve ter alguma mecânica nova também. É, provavelmente tem alguma coisa de multiverso, isso ficou bem estabelecido, mas a coisa de múltiplos, você visitar os múltiplos mundos talvez já não tenha mais não tão a ver. Mais, talvez seja algo em função de, por exemplo, os mundos estão se fundindo. Pode então, ser. Então, né, você... coisa que um amigo seu tenha feito no jogo dele, se repercute no seu. Uhum. Coisa assim. É, o que ficou é que a Square trabalhou muito bem com essa mecânica do 3DS, do Street Pass e tudo mais, né? Então, vamos ver o que eles vão fazer. E eu quero muito que... ó, a gente sabe que não vamos encontrar os mesmos personagens, com exceção do Tiz, né? mas eu queria que esses que a gente personagens. Saiba. Exato. Não, eu não acho que eles vão ser jogáveis. Não, mas jogáveis eu queria não vão que ser. A gente encontrasse eles ao longo do plot, né? O provável. Provável não, mas é possível que se o outro jogo, o jogo de browser japonês, for canônico, o jogo vai se passar, a gente sabe que é no futuro. É bastante no futuro, até porque o guardinha lá ele tá usando uma roupa bem britânica, século XIX já. Britânia. E pode ser que a Ídia nesse universo seja a sacerdotisa ainda. Não sei como é que vai ser, na verdade. A Ídia não, a Agnes, né? Não, a Ídia ah, mesmo. Não, a Ídia. Né, no jogo de browser, a Ídia virou a sacerdotisa. Entendi. Se bem que o jogo de browser, ele ainda é bem medieval, assim. Tem que ver quanto tempo vai ser no futuro. Né, se for, trocentos mil anos no futuro. Mas pelo que mostrou nos cenários, não é tão diferente, assim, do a cidade que mostra no jogo não é tão diferente das outras. Não. Pode ser que seja um outro continente que nunca apareceu. Uhum, pode ser. É, pode ser. Uma coisa interessante é que o Tease, ele é o personagem ali, por mais que o Ring a Bell tenha sofrido na história dele e tal, o Tease é o personagem que ele não tem mais nada. Ele perdeu a família, perdeu a cidade, perdeu tudo. Então, ele adormecer e acordar, sei lá, 2000 anos depois, pra vida dele não vai fazer tanta diferença, né? Inclusive, o trailer japonês que os caras estão fazendo gameplay, pode ser que a cidade seja no Oriente e não fala. Uhum, pode ser que seja isso. Pode ser. Então, estamos na expectativa, vamos esperar, mas o programa termina por aqui. Que coisa bonita. Mas logo depois do intervalo, tem testemunho pra vocês, galera. Eu gosto de jogos e lápis. Diga lá. Voltando à nossa nova mecânica, em vez de dar notas, a gente dá uma característica pro jogo. A gente já definiu uma mulher pro jogo, a gente já definiu um grito. Uma mulher pro jogo? Teve? Não foi mulher ainda, não? Acho que não teve, não, cara. Então gostaria de definir uma celebridade gostosa para esse jogo. Eu vou falar a Jennifer Lawrence. Porque ela não é esse mulherão todo, não sei o quê. Mas ela é uma mulher que todo homem quer ter ao lado. Exato. Porque ela é simpática, ela é suficientemente bonita. Não sei se fode bem, eu espero que sim. E ela tem um bom humor. E ela te Exato. Diverte. E é isso que é o Bravely Default. E ela te lembra, e a Jennifer Lawrence te lembra. Cara, ela podia ser parecida com uma outra gostosona do passado. Aí ia ficar perfeito. Porque te lembra o Final Fantasy. Tá bom. É isso aí, a Jennifer Lawrence. Você, Moloch. Cara, eu tô pensando aqui. Bravely Default, ele é meio padrão, assim. Eu teria que ser uma mulher padrão. Ele é bravamente padrão. Ele é bravamente padrão. Destemidamente, então, Boladex no lugar. Padrão, mas que cumpre muito bem um trabalho, sabe? Tipo, Jennifer Lawrence. Ou eu tava pensando na Jennifer Aniston, quando ela era mais nova, assim. Isso. Ela é parecida com infinitas mulheres. É, não chamava demais, né? Mas é a Rachel, cara. Exatamente, entendeu? Eu acho que é uma boa definição. É, ela realmente não chamava demais mesmo, não. Eu gosto de Jennifer Lawrence, ela é só bonitinha. Bochechudinha, fofinha, é maneira. Tem várias coisas. Vou dizer aqui que a mulher que eu escolho é a Scarlett Johansson depois que mostrou o corpo dela nu. Porra, mas aí só melhorou. Não, mas é aquela coisa, não é nada extraordinário. Não é nada além do que a gente quer. Aquilo é uma mulher como a gente quer. E o Bravely Default é um RPG. Você é muito previsível. Era óbvio que você ia falar Scarlett Johansson o tempo todo. Não, eu ia falar Scarlett Johansson, mas tem duas Scarlett Johansson. Tem a Scarlett Johansson que a gente sonha, sendo aquela mulher no Match Point. Putz, foi. No Match Point. Então é isso, né? É isso aí. Enviem seus e-mails pra eugostodejogos@mindfeitsoco.com. Match Point é um filme do Woody Allen de 2005, se não me engano. Não sei se tem no Netflix. E não deixe de acessar o facebook.com/groups/baixofeitsoco. E coloque aí nos comentários em que cidade do país estará o Ninja Inimigo na próxima gravação. já esteve em Cuiabá, já esteve em Recife, está agora em Curitiba. Pra onde irá Liz Nimigo em sua turnê? Onde está o Liz Nimigo? Onde está o Liz Nimigo? Um abraço a todos vocês e até semana que vem. Tchau. Cara, não conseguiu terminar um programa até agora, desde que começou a viajar essas porra. Cara, tá acontecendo sempre mesmo. Ah, é o capeta do Satanás. Tchau. Eu tô bem arrumado mesmo.